Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, no dia 11 de junho de 2023, o nosso programa é de 1008 e nós vamos aqui entrevistar nossa querida amiga Nailza Santana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água e também Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Vamos lembrando também do apoio das Casas Espíritas AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Nailza Santana e o bate-papo hoje é sobre mediunidade. Vocês podem ligar para nós, fazer suas perguntas, participar aqui dos nossos canais. E eu já vou falando aqui das pessoas que estão ligadinhas conosco já aqui no YouTube: o Cleberson Palma, a Sueli Castelo, o Aécio César, o João, a Tina Neca, o Iramir Marques lá de Salvador, Daniel Rosa de Assis lá de Goiânia, o José Ari, né? O Ari, o nosso irmão Ari, lá do Rio Grande do Norte, o Dr. Benedito Figueiredo, lá de São Paulo. A Marli, a Dona Marli Alexandrino, a Dona Marli do Grupo Castelã, né? A Cláudia Spartani, e a gente dá um bom dia para todos vocês que estão entrando aqui conosco. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tiago. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Agradeço a todos os amigos que estão aqui na rádio com a gente. E que a paz do Senhor esteja conosco. Dá um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos vivencianos que estão conectados conosco aí. Já quero agradecer às web rádios que estão sempre retransmitindo a gente. A Rádio Espaço Espírita, lá de Barra Velha, Santa Catarina. A web rádio Semente de Amor. E a São Francisco Tobias Barreto, lá de Tobias Barreto, da cidade, lá de Sergipe, retransmitindo o Vivência Espírita ao vivo. Também temos a retransmissão da imagem no nosso YouTube, então o pessoal já está participando aqui. E também temos o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, a Web Rádio Semente de Amor e a TV Espaço Espírita retransmitindo o vídeo e o áudio. Então a gente já deixa um alô para os ouvintes. E já temos gente aí participando, né, Thiago? É isso aí. Temos bastante gente aqui participando, né? Temos o Edson Andrade, o Benedito Figueiredo, a Cláudia, o Daniel Rosa. Já falei, pessoal. É que está já sempre falei aí. Dele já. Então tem bastante gente hoje aí com a gente. O Jorge já tinha falado lá, né? É, cara, hoje o Carlinhos entrou mais aqui. O João Paulo, o Rick, né? A Vera Lúcia Mendes, a Valéria Plaisante, lá do Rio de Janeiro, e a Fernanda Cassal, a mãe da Marcela, está aqui com a gente também. O Marco Aurélio Grossi também e a Rosa Maria. O programa Vivência Espírita. Legal, bacana. A gente tem também o Carlinhos, hoje não está aqui hoje, né? O Carlinhos tá fazendo aí um trabalho por conta do trabalho dele, então não pôde vir. Ele veio de manhã, falou assim: ó, passei aqui só para deixar o café pronto. E se puder, ele volta também. Então aí ele não vai poder fazer a prece de abertura hoje, passar aqui para o Thiago. Bom, meus amigos, Vamos nos acalmando, elevando os nossos pensamentos ao Mestre amado Jesus. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui hoje para mais um programa de luz, de paz, de harmonia, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Vamos pedindo à espiritualidade que nos envolva e nos guie, para que a luz chegue em todos os irmãos que estejam precisando desses ensinamentos de hoje, os irmãos materiais e espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será como educar a mediunidade. E nós estamos aqui com a professora Anailza Santana. Ela foi professora e também diretora de escola do Estado. É voluntária do Grupo Espírita Anjo Ismael, dirigente de cursos para médium. Ela é médium vidente e trabalha em desobsessão na Casa Anjo Ismael. E vamos procurar aprender um pouco mais com a nossa querida amiga e irmã Anailza, porque ela já deu, ela é a que mais dá cursos para médiuns aqui em São José dos Campos. Bom dia, Anailza Santana, professora Anailza Santana. Bom dia, seu Rui. Bom dia a todos da Vivência Espírita, a todos que estão ouvindo a rádio nesse momento, que nós possamos hoje, que eu possa estar passando assim, um pouquinho do que eu tenho aprendido ao longo dessa minha jornada. Anailza, quanto tempo faz que você trabalha com trabalho mediúnicos? 30 anos. 30 anos. Já trabalhou em várias casas também aqui em São José, né? Olha, cursos eu já dei em várias casas. Mas, assim, trabalhar, eu só trabalhei no Anjo Ismael. No Anjo Ismael. Só no Anjo Ismael. Então, a gente, vamos lá perguntar, todos nós somos médiuns? Somos, todos nós somos médiuns. Uns mais, outros menos. Tudo vai depender da sensibilidade de cada um. Ah, sim. Uns têm uma sensibilidade bem apurada, né? Que, assim, às vezes está em algum lugar, sente assim, o corpo arrepiar, porque chegou, olha, não vê nada. Então, é uma sensibilidade mais apurada, mais assim, está mais próxima já até de um desenvolvimento mediúnico. É o começo de um desenvolvimento mediúnico. E nós dizemos aí que nós temos médios naturais e médios ostensivos. O que, que seria esse médio ostensivo? Os médios ostensivos são aqueles que têm trabalho para realizar. São aqueles que vêm com a tarefa de aprender através do trabalho. Porque todo médium, ele é rebelde. Ele, na maioria das vezes, ele é rebelde. Ele nem sabe, às vezes, que ele tem a faculdade. E ele começa a perceber coisas, a sentir coisas, a perceber fatos, escutar, às vezes. Sabe, a gente chega até a escutar o que o outro pensa. Aí você fala, nossa, eu devo estar enlouquecendo, porque isso não é normal. E é normal dentro da faculdade mediúnica, porque a gente sempre ouve falar que nunca você não sabe o que o outro pensa, mas quando você está nesse estágio de desenvolvimento, com essa sensibilidade tão apurada, você sente até o que o outro pensa, você sabe o que o outro está pensando. Isso é uma forma de sensibilidade. Tem uma história muito legal do Sérgio Santos, que estará aqui conosco, Rui, depois você marca, acho que de 26 de agosto. Ele vem fazer a inauguração do Centro Espírita Casa da Paz lá do Hélio, lá em Jacareí, e aí a gente marca para ele no domingo aqui. E o Sérgio Santos conta a história do Jorge. O Jorge é um tio dele que era muito amigo do Chico Xavier, né? Do Jorge. Um médium também, assim, muito, muito destacado lá na região que ele vivia. E ele morava aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, e foi para visitar o Chico. Muito amigo, mas ficou na fila. Como todo mundo ficava, ele ficou na fila. Foi bem naquela época que o Chico Xavier estava bem gordo, assim, tudo, né? E ele na fila, ele imaginou assim, nossa, o Chico de longe, a gente está parecendo até um sapo de tão o gordo que o Chico tá, né? E foi andando na fila, foi andando na fila. Quando chegou perto do Chico, o Chico levantou para dar um abraço nele. Oi, meu amigo Jorge, como é que você vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? A família está tudo bem? Ele, tudo bem, Chico. E você, como é que você está? Ele falou, estou aqui gordo igual um sapo. Então o Chico Xavier tinha essa mediunidade. Tinha essa mediunidade. Sabia o que, que os outros estavam pensando. Então você tinha que tomar cuidado para pensar na frente dele, né? É, tinha. Não, mas é muito natural isso. Uhum. É, você chega perto da pessoa, você sabe o que a pessoa vai falar para você. Sim. E você fala, você fica assim confuso, porque uma coisa que a gente nunca ouviu falar, que você sabia, você conseguia saber o que o outro pensa. E, de repente, é uma faculdade mediúnica. Outra coisa, Nailze, a personalidade da pessoa, né? Que a gente passa pela pessoa, você fala, essa pessoa é desse jeito, desse jeito, desse jeito. Chega pra gente de repente, né? É. Assim, você passa pela pessoa e fala, essa pessoa é assim, assim, assim. E é batata, né? Assim, não sei por que chega isso na mente. É uma coisa que eu não gosto de explorar, não, né? Eu preferia ficar sem perceber nada disso. Mas é importante também, muitas vezes, para você se precaver, para você saber o que você vai falar, para você saber como que você vai agir com aquela pessoa de todas as maneiras, né? É. Tentar ver mais ou menos a sensibilidade que é a pessoa, o jeito que é aquela pessoa, e você saber como que eu vou abordar essa pessoa, né? Também. E para quem, a gente que trabalha com atendimento fraterno, isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa senta na frente da gente e você já sabe tudo. Aí só vai deixando ela falar, né? É. Mas, Nailza, me diga uma coisa, a sua mediunidade foi uma mediunidade que veio tranquila ou ela foi sofrida? Você teve muito chamamento para trabalhar com a mediunidade? Ai, teve muito chamamento, seu Rui, o senhor não sabe nem como. Eu fiquei num ponto que eu tinha alguma coisa na cabeça, eu tinha um problema na cabeça. E eu ia no médico terreno, ele falava assim, olha, eu vou fazer exame de sangue, olha, eu vou fazer tudo do corpo abaixo da cabeça. Aí eu falava assim, mas não é, o meu problema é na cabeça. Isso foi 2 anos. Aí um dia eu cheguei lá e falei assim, doutor, o senhor pediu o exame de sangue, tá tudo normal, o senhor pediu tudo, tá tudo normal. Naquela época era tudo normal, eu era bem jovem. Aí ele falou assim, eu falei, meu problema é na cabeça. Aí ele falou, então vamos pedir um raio-x da cabeça e um exame de labirintite. Eu falei, tá bom, ai, eu falei, agora vai aparecer. Aí corri fazer o exame, sabe? Quando eu vou entregar para ele, ele olhou, falou assim, tudo normal. Eu falei, como tudo normal? Eu não estou nem conseguindo andar na rua. Eu não dirigia mais porque eu tinha medo de dar esse mal-estar e eu bater o carro, me machucar alguém. Eu não estava nem dirigindo. Eu andava pela calçada, pela rua, encostando na parede, porque se desse esse mal-estar em mim e eu não tivesse aonde me apoiar, eu caía na rua. Aí eu falei assim, como que eu não tenho nada? Aí ele pensou, olha o que, que é o pensamento. E ele deu uma risadinha assim e pensou, essa mulher está com mania de doença. E eu, pá, captei o pensamento dele, mas ele falou assim, não, mas a senhora não tem nada. Ai, mas eu saí de lá tão brava, que por ele ter pensado isso de mim, sabe? Daí eu saí, acho que eu nem me despedi dele, sabe? Saí, peguei meu exame, saí e fui embora. Nunca mais voltei. Aí cheguei muito triste na minha casa, sabe? Daí falei para o José, falei, eu não sei o que, que eu tenho. Eu devo estar com alguma dor. É seu esposo. É o meu esposo. Daí eu falei assim, eu acho que eu devo estar com algum problema sério, devo estar com alguma doença na cabeça, mas não apareceu nada, não tenho nada. Daí ele falou, ah, então deve ser alguma coisa espiritual. Então vou levar seu nome lá no centro para poder. Naquela época era tudo em São Paulo, porque aqui não tinha muito ainda, né, para o pessoal levar para São Paulo para fazer um exame espiritual. Aí foi quando eu levei o nome, daí veio toda a história, veio tudo o que eu precisava fazer. Eu sou médium sensível, eu precisava fazer a escola de aprendiz do Evangelho. Naquela época não tinha escola como tem hoje, era uma escola por semana e a perder de vista, né? Quando tinha uma escola numa casa, não tinha na outra, era bem complicado. Eu sei que eu já entrei, já tinha começado a turma já de escola de aprendiz, porque era para ontem o que eu precisava fazer, sabe? E foi assim que eu comecei, com todo o conhecimento. Eu não sabia o que era mediunidade, eu não sabia que eu tinha essa faculdade mediúnica. Eu não sabia de nada disso, porque eu venho da religião católica. E nunca eu fiquei, nunca sabia dessas coisas. Eu via falar que as pessoas incorporavam, tinha isso, mas eu nunca achei que isso era uma coisa para mim. E depois foi quando tudo começou, quando eu entrei na escola, que aí entra a educação mediúnica, né? Quando eu entrei na escola, que aí vem os ensinamentos de Jesus. E aí você começa a trabalhar, o primeiro passo assim, para você começar a trabalhar é a reforma íntima, né? Eu nem nunca tinha ouvido falar também de reforma íntima, que coisa é isso, que é isso? Aí eu falei, daí foi quando tudo começou, eu comecei a trabalhar, comecei a buscar dentro de mim o que precisava mudar e fui modificando, fui melhorando as minhas atitudes, os meus pensamentos. Aí apareceu, não tinha também dirigente de médium naquela época, né? Então você fazia escola, e porque depois no segundo ano você já tem direito a cursar a um curso de médium. E naquela época não tinha também, não tinha dirigente para curso de médiums. Aí com muita dificuldade o nosso dirigente arrumou um senhor para dar um curso de 6 meses para nós, porque ele não podia ficar mais tempo. E foi quando eu fiz o curso de médios e eu não conseguia entender o que era a mediunidade. Mas o que me salvou foi a minha vidência. A minha vidência, quando eu comecei quando eu começava o trabalho, eu via tudo o que estava acontecendo no trabalho. Tudo. Tudo do outro lado, do lado invisível, eu via tudo, né? Estava bem aberta a minha vidência. E aí foi quando através de uma pessoa que o nosso dirigente do curso de médios gostava muito, e ele estava com câncer terminal, e toda semana ele vibrava muito para esse irmão, para que ele se recuperasse, porque ele era bem jovem. E aí eu me vi do lado do moço no dia do trabalho, que ele estava fazendo as vibrações para que ele se curasse. E ele foi conversando comigo, ele falou assim para mim, olha, fala para ele que eu já venceu o meu tempo aqui, que cada vez que ele vibra com tanto amor, com tanto carinho que ele sente por mim, a minha vida vai prolongando. Eu não consigo me desligar de toda essa dor, esse sofrimento. Daí eu falei para ele, conforme ele foi falando, eu fui passando para ele, pro dirigente. Nossa, ele ficou muito abalado. Daí ele falou assim, olha, de agora em diante, então, nós vamos vibrar, que seja feita a vontade de Deus, o nosso Pai. E aí foi quando ele vibrou, dessa maneira, começou a fazer uma vibração diferente, e ele, então, desencarnou o nosso curso era na quinta-feira. Quando foi no sábado, ele já desencarnou. Então, já foi bem mais fácil, correu bem rápido o desencarne dele. E foi assim que eu entendi o que era a faculdade mediúnica. Cada um vai encontrar seu caminho, né? Esse foi o meu caminho, né? E talvez se eu não tivesse me soltado dessa maneira, eu talvez não estivesse aqui hoje falando sobre mediunidade. Né? Então... Não, mas você trabalhou um tempinho com a gente aí na Seara, aqui no Paulo de Tarso. Trabalhei. Então, sabe o seu Rui? Essa pessoa linda que está aqui do nosso lado. Ah, seu Rui me ajudou muito. Por isso que eu falo que eu aprendi a trabalhar com o senhor. Porque ele acabou o curso 6 meses, é super rápido, né? Não dá nem quase para você ter a parte teórica, né? Já entra, já acaba. E aí ele me ajudou muito, porque ele tinha um pronto-socorro espiritual também às quintas-feiras à tarde, até hoje, né? E aí nós íamos, ele me convidou para eu trabalhar, eu e mais dois médiuns, e a gente ia toda quinta-feira às 3 horas para fazer esse socorro espiritual. E foi assim, maravilhoso, foi lá que eu aprendi, foi lá que eu entendi o que era, né, o trabalho, como que acontecia, né, o trabalho, e foi assim que eu fui me soltando. Então a gente não pode, quando você tem essa faculdade ostensiva que você desenvolve, você não fala, ah, agora já aprendi. Agora eu não preciso mais fazer mais nada, já estou sabendo, já está tudo certo. Não é bem assim, não. Não, e tem se você aprendeu, é para trabalhar. E tem muitos que pensam dessa forma, viu? É. E acham que não tem mais nada para aprender. É. Eu até teve uma pessoa que fez o curso de médico com a gente e começamos a trabalhar na parte prática. Ela falou, ah, Fábio, desculpa, mas eu não sou para trabalhar para espírito atrasado, para espírito ignorante. Mas tudo bem. E ela saiu da Fraternidade Paulo de Tarso, criaram um centro espírita, e eles ficaram lá uns 3 meses trabalhando. Daqui a pouco ela veio lá, dá para o senhor fazer um socorro para mim? Falei, dá, vamos fazer. Socorro é comigo mesmo, né? É, falei, tudo bem, só que eu socorro você que vai trabalhar, não somos nós. Você vai dar passividade para todos esses espíritos que você não quer, você vai dar passividade para ele. Ah, não foi, não deu outra, mas veio tanto espírito sofredor com ela, que depois ela entendeu que a mediunidade é para receber todo e qualquer espírito, não é escolher espírito. Não, agora só vou trabalhar com o espírito de Bezerra de Menezes, só vou trabalhar com Joana de Ângeles, nada disso. Tem que estar com as mãos preparadas para o trabalho, né? Arregaçar as mangas e ir em frente. E outra coisa, seu Rui, por exemplo, quando você é um médium ostensivo, é lógico que a gente tem muitas coisas para acertar, né? E todos aqueles acertos que nós precisamos fazer de vidas passadas, só eu vou poder chegar. É só através da minha energia, da minha vontade, que eu vou ser levado a esses irmãos para poder resgatá-los. Sim. Outros médicos podem ter, outros fazer N trabalhos, mas se você não for o seu trabalho, porque aquele resgate é seu. Você que precisa chegar até lá e trazer aqueles irmãos que, de alguma forma, por algum motivo, eles estão lá por sua causa. Então, é por aí o caminho. Então, por isso da importância do trabalho. E a maioria das pessoas não sabem disso. Não. Acha que... Ah, eu tenho um resgate para fazer, mas eu não preciso trabalhar, não, porque o outro vai lá, trabalha, ele resgata aquele... Não é bem assim, não. É. Esse tem outro caso também da amiga que trabalhava comigo, falou, olha, Rui, agora nós vamos trabalhar lá na colmeia, mas lá nós só vamos trabalhar encaminhando espírito. Eu falei, encaminhando espírito? Não vamos mais dar passividade, nós só vamos encaminhar o espírito. Falei, nossa, isso é coisa nova. Você, o dia que você estiver firme lá no trabalho, você me chama que eu quero conhecer esse trabalho de encaminhar espírito, não receber espírito. Passado uns 3 meses, ela veio lá, Rui, dá para você fazer um socorro para nós? Quer dizer, para todas aquelas que encaminhavam, nós tivemos que dar condições para que ela recebesse os espíritos, porque não era bem assim, né? Não é bem por aí. Voltando aqui também, hoje a audiência está garantida aqui, Rui, olha lá. O Elinho Spartani está dando um bom dia para a sogrinha dele. Né? Seu Rodolfo Alexandrino mandando um abraço aqui para todos nós. O Ed Moreno também, um abraço para todos nós. A Cláudia Spartani, bom dia para a mamãe. Uhum. O Eduardo Solano também, um abraço. A Maura Russo, nossa amiga Maura, bom dia. A Kátia Mello. Antônia Varoto, um grande abraço para Antônia. O Cássio Santana, ótimo dia para a mãe também. Uhum. Tá vendo? A Kátia é minha filha também. A Kátia Mello é sua filha também? Kátia também. Então, você vê, a família toda está aí. E a Marta Gonçalves está lá em Uberaba hoje, né? Mandando um abraço para todos nós. Ela está lá na excursão. Né? Um monte de gente nossa está tudo lá na excursão. Ontem eu recebi recado do Sérgio Santos, recado do Carlos Bacelli, recado de um monte de gente lá, o pessoal mandando da excursão. Júnior, o Cláudio. Você não recebeu também? Recebi também. O Cláudio Yudi também, né? Juninho, Isso. O Juninho, o Claudio. A gente tá morrendo de inveja aqui, Jorge? Exatamente. Não Piero, tá lá dessa vez, né? O Piero tá lá também. Piero tá lá, o Luiz, meu sobrinho, tá lá. O Silvio tá lá também. O Jorjão, né? Um grande abraço para todos eles aí. Estão terminando a excursão hoje. O Silvio foi pegar um autógrafo lá do Bacelli. Eu tava vendo o vídeo, mas ele não deixava, não dava paz pro Bacelli escrever. O Silvio é assim mesmo, né? Fala mais do que a boca. Aí agora a gente já sabe quem ali, ó, só tirar só tirar isso, o pessoal não tá vendo. E agora a gente sabe quem tá substituindo o Helder agora na caravana. Isso. Mas o Silvio é assim mesmo, né? Ele vai conversar Helder mais. Helder 2.0. O Daniel Rosa de Assis aqui tá falando: querida Anaílsa, o exercício constante do estudo da literatura espírita, o esforço da reforma íntima, o auxílio social aos mais necessitados, ajudam a educar a nossa mediunidade? Jesus nos abençoe. Oh, como ajuda. A caridade, né? É o aprender a amar. Uma das condições, né, da educação mediúnica é o aprender a amar. Porque nós estamos todos aqui... se vê falar do amor, mas não sabe a importância que tem esse amor dentro dos nossos trabalhos. Então, quando nós estamos nos dedicando ao próximo, quando nós estamos cuidando do nosso próximo, a gente está cuidando de um... Como Jesus, né, mesmo nos disse, né? Que é amar ao seu próximo como a ti mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então, é justamente isso. É a gente estar cuidando do próximo. Quando a gente cuida do próximo, é que a gente está sabendo cuidar da gente também, né? Se a gente não sabe cuidar da gente como precisa, a gente também não sabe cuidar do outro. E a mesma coisa acontece no trabalho mediúnico, e nós recebemos aqueles espíritos que estavam lá com dificuldade de se comunicar, e a gente chegava, vinha rebelde, e você começava a falar com muito amor, com muito carinho. Aí ele chegava e falava: olha, eu nunca fui tratado assim. É verdade. É interessante, né, Jorge? Como ele sente o tratamento, até a maneira de você falar, ajuda na digestão, ajuda na comunicação dos espíritos. Ajuda. Por exemplo, os irmãos que chegam nessa condição, revoltados, eles passaram por grandes sofrimentos, dependendo da região que eles estão, né? E não é pouco sofrimento que a gente conhece, não. Até sofrimentos que a gente até não conhece, né? E eles chegam querendo mesmo destruir tudo, acabar com tudo. Mas quando você entra... Porque não é só você, né, o médium, o amor. Porque dentro de uma câmara de P3B... de trabalho de desobsessão. É o trabalho de desobsessão. Falar P3B, porque a maioria dos nossos ouvintes não conhece essa linguagem. Mas é trabalho de desobsessão. Quando nós estamos nessa câmara, nós não somos uma individualidade, nós somos uma equipe. Sim. Nós somos um todo ali. E aí, quando nós damos as mãos para poder realizar essa tarefa, nós estamos assim trocando o nosso amor, fortalecendo aquele um que não chegou tão fortalecido para o trabalho, porque o médium ele tem que estar bem fortalecido, porque não é fácil o trabalho mediúnico. Se você for frágil, fraquinho, não fortalecer seu espírito, você não consegue trabalhar. Não acreditar naquilo que está fazendo. Exato. Porque tem espírito, se você bobear, ele vem e bagunça todo o trabalho. Tá, né? Cria dificuldade, cria pessoas. O médico começa a sentir dor de cabeça, sentir dor nas costas. E quer dizer, e se você não tiver uma certa segurança, você não consegue segurar muitos espíritos que vêm até para nos testar, né? Para ver se a gente está realmente fazendo aquilo com vontade e com respeito. Com respeito. Aí entra, seu Rui, a moral. Aí entra a reforma íntima. Aí entra a evangelização. Porque se você não for um espírito que está realmente comprometido com o trabalho, com a tarefa que você está realizando, você não consegue fazer. Sim. Porque aí vira como o senhor falou, uma bagunça, não, daí não vem as orientações que são necessárias, aí não vem o aconchego que a espiritualidade superior nos dá na realização das nossas tarefas, e vem só os irmãos que estão nas condições que está ao nosso pensamento, a nossa moral, ao nosso dia a dia. Sabe o que está aqui? Que as pessoas também, uma das coisas que é muito importante, eu acho, que falar aqui, é o seguinte: quando a gente começa a trabalhar, se torna muito automático. Né? Agora eu não preciso muito mais me vigiar, porque agora eu já estou trabalhando, estou isto, aquilo, então não preciso muito mais. Aí vai esquecendo um pouquinho da reforma íntima hoje, amanhã, depois. Aí vai passando a semana, é aquele homem novo que estava habitando aquele espírito, e tá, ficou longe. Aí fica aquele homem velho de novo, com todos os seus vícios, com todos os seus defeitos. Ah, hoje é dia de trabalho, hoje eu vou trabalhar. E sai para trabalhar, só que ele não se protegeu. Durante a semana, ele foi nos bares, ele participou de coisas que ele sabe que isso prejudica, principalmente se ele for um médium sensível, que tem lugares que eu posso ir, tem lugares que eu não posso. Eu sei, eu tenho que me conhecer, o que eu devo e o que eu não devo fazer, para eu realmente ser um trabalhador que Jesus está precisando. Não ser aquele trabalhador, ah, eu vou lá, eu trabalho e tal, e acabou. Ah, eu já cumpri meu dever, já cumpri minha obrigação. Não é bem assim, não. É até uma coisinha, né? Mas quando a gente vai trabalhar assim durante a semana, o médium, assim, tipo, qualquer trabalhador tem que se cuidar sempre, desde tipo, da alimentação, né? As companhias que você, né, assim, leva junto. É um cuidado assim, constante, e uma responsabilidade muito grande também do médium, né? Muito grande. Os muito lugares grande. Que você frequenta. Lugares, tem que evitar certos lugares, certas companhias, certos pensamentos. Certos pensamentos. Sim. Porque as pessoas falam, imagina, ninguém sabe o que eu estou pensando. Sabe sim, porque o pensamento vibra. Ele é energia, ele tem um fluido, ele está. O que você pensa, ele fica no ar. Se você tiver bons pensamentos, seus bons pensamentos vão sair e vão ficar flutuando no ar, levando saúde, levando harmonia, levando paz para todos aqueles que estiverem próximo daquele local. Agora, se você tiver pensamentos negativos, pensamentos ruins, desejar o mal para o outro, não ter bons sentimentos, também vão ficar no ar. Aí é onde até que aparece tantas doenças que depois nem sabe de onde que apareceu. Né? Por quê? Porque a espiritualidade inferior pega esses pensamentos que não são bons e vão a transformar em coisas maléficas para a humanidade. Somos nós mesmos que criamos essas condições inferiores, né, dessas doenças, às vezes até mesmo incuráveis. Né? Além da vibração, tem a plasma, a imagem também, né? A imagem é plasmada pelo pensamento. Exatamente. Então, por isso que quando o André Luiz fala que o mal não merece comentário em momento algum, é exatamente esse. Porque quando a gente está pensando, a gente está plasmando imagens, e os encarnados podem não enxergar, mas os desencarnados enxergam essas imagens. E eles vão dar força para ela. Né? Então, se você estiver pensando mal, se estiver pensando em suicídio, por exemplo, eles vão querer dar força para a pessoa se matar mesmo. A pessoa está querendo cometer um crime, eles vão fazer isso. Então, se a gente pegar as obras de André Luiz, nós vamos encontrar muitos casos assim, que a espiritualidade está olhando as imagens que estão plasmadas no ambiente. Ô Jorge, é a mesma coisa até assim, dos alcoólatras e dos viciados, né? Eles sempre têm aquelas entidades mais pesadas favorecendo-se ao uso, né? O Aécio César, de Sete Lagoas, está perguntando, Nailza, qual o discernimento crítico e da autodisciplina na mediunidade? Olha, a autodisciplina é básico, né, para o nosso trabalho. Envolve isso que eu acabei de falar, né? A vigilância com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala. É seguir o evangelho. É você ser uma pessoa, não é ser uma pessoa no seu trabalho, ser outra pessoa no seu lar, ser outra pessoa no centro. Você tem que ser uma só. Ah, eu ajo de acordo com o lugar que eu estou. Não, não tem como você agir de acordo com o lugar que você está. Você é ou não é. Então, é aquela coisa, né, que Jesus falava, sim, sim, não, não. Então, é justamente isso. Nós precisamos ter convicção daquilo que a gente realmente, que a gente realmente quer para a nossa vida. E através dos nossos pensamentos, das nossas boas atitudes. Porque se a gente não age coerentemente, é aquilo que o Jorge falou. Essas emissões negativas elas vão ficar no ar, a espiritualidade vai aproveitar disso, e é onde acontecem os processos obsessivos. Né? E é interessante que se você é um espírita em todo e qualquer lugar, você é sempre notado. Também, é verdade. Eu lembro quando eu dava aula, a menina, uma aluna veio lá, professor, posso falar com o senhor? Pode. Mas é um assunto particular. Falei, mas você vem falar assunto particular comigo? O senhor não é espírita? Falei, sou. O espírita, ele ouve e fica quieto. Falei, puxa vida, esse é o conceito que você tem do espírito? Falei, não, esse é o conceito que muita gente tem dos espíritos, porque eles são aqueles que costumam ouvir, não fala, só fala aquilo que realmente presta, né? Não vai falar bobagem. Falei, poxa, então vamos lá. Aí ela contou o caso dela, falou, tudo bem, vamos ajudá-la, vamos ver o que nós podemos fazer. Né? Então, um abraço aqui para o Jamil Lima, para a Grace Kelly, estão dando um bom dia aqui para todos nós. A Tina Neca... Fala para a Grace Kelly que o Rui que ela colocou lá, que ela conheceu há 30 anos, é ele mesmo, tá? Isso, então você já está respondendo. Então você já respondeu. Você já respondeu para a Grace, né? Não, quem respondeu foi o Carlinho. Tá bom. O Carlinho respondeu para ela. Agora eu estou respondendo, viu, Grace? Isso. Que aí se eu for responder, vai ser a terceira vez, que o Carlinho já respondeu, você já respondeu. Se eu responder, é a terceira vez, né? Então é bom para confirmar, né? Para ela saber que sou eu mesmo. Então a Tina Neca pergunta o seguinte: hoje em dia as pessoas buscam se informar através do Google. Pergunta: existe algum risco da pessoa se diagnosticar de forma errada pelos sintomas mediúnicos que ela possa estar se desenvolvendo? Por isso que ela tem que se conhecer. Quem sou eu? Né? Quem sou eu? Como que eu ajo? Como que eu penso? Olha, isso que eu estou sentindo... será que é coisa que eu estou criando? Eu acho que o que ela quis dizer é isso, né? Será que é coisa que eu estou criando? E se educar por Google é perigoso demais, viu? Será que é coisa que eu estou criando? Uhum. Será que é, né? Será que não é coisa da eu que estou fazendo e estou querendo sentir essas coisas e estou sentindo? Então você tem que se conhecer. É difícil até você responder para o outro, né? É isso ou não é? Porque você tem que saber como que você é. Como que é a sua sensibilidade? Você tem uma sensibilidade bem apurada, assim, de você chegar nos locais, você sentir os locais, perceber as pessoas? Ou a sua sensibilidade, você passa e nada acontece? Então, cada um tem um tipo de sensibilidade. Não existe nenhuma faculdade mediúnica igual à outra, porque nós somos individualidades. E como indivíduos, cada um é único. Sim. Então, Nailza, só tentando expandir mais um pouco essa resposta, né? Esse diagnóstico aqui. A pessoa que ela quer se desenvolver mediunicamente, a pessoa que quer estudar mediunicamente, ela tem que tomar muito cuidado com o que está com a internet, né? Porque na internet está cheio de coisa boa, mas está cheio de coisa que não vale nada, né? Exato. Está cheio de gente que é o dono, o supra-sumo. Eu já vi gente querendo até ser desobsessor pela internet. Quer dizer, você está desobsediando espírito pela internet. A pessoa quer, né? Sério? Então, é sessão de desobsessão pela internet. Então, são coisas assim que, para mim, é absurdas, sinceramente, né? Tá cheio de coisa fora de série na internet, muito boa, muitos palestrantes bons, muitas pessoas que orientam muito, muito boas. Agora, tem que tomar cuidado, porque se você aprender pela internet, por exemplo, existem cursos pela internet que são muito legais, muito legais. Agora, quando se aprofunda na mediunidade, alguma coisa assim, se não for em loco, se você não estiver sendo dirigido de perto, é muito perigoso. Né? É verdade. Não, e depois tem outra. A gente sente que você fazer um curso com outras pessoas, você está trocando experiência, você está trocando energia, você está se doando. Quer dizer, então, eu sempre costumo dizer que eu não gosto de fazer palestra online, porque é uma coisa muito fria. É gostoso você estar no meio das pessoas, brincarem, falar, contar uma piada. Quer dizer, então fica muito frio você pegar uma câmera e ficar falando, né? Uhum. E tem muita gente que eu vejo aí na internet, muitas pessoas também falando um monte de abobrinha com relação à mediunidade. Porque a mediunidade tem que ser estudada, tem que ser trabalhada e tem que ter respeito com ela, né? É verdade, porque é algo muito sério, né? Sério, muito é sério. Algo que Deus, né, assim, ofereceu ao espírito para que ele progredisse, para que ele evoluísse. Aí a importância da responsabilidade do médium com aquilo que ele está trazendo para desenvolvimento. Nem todos vão trazer essa faculdade agora para o desenvolvimento. Cada um no seu tempo. Sim. E de acordo com a necessidade também. É, né? Não precisamos ser santo para trabalhar com a mediunidade, mas precisamos ter uma vida mais ou menos. Mas, não, não. É, santo é muito difícil, né? É. Ser santo aqui é muito difícil. Mas assim, né? Mas pelo menos. O santo ou santarrão, né? Mas pelo menos a gente procurar se melhorar cada dia. Buscar o conhecimento, mas buscar coisas sérias, sabe? Não, não buscar qualquer coisa. Ah, eu vi na internet, ah, eu vi no Facebook, ah, fulano falou tal coisa. Não, procura um centro com responsabilidade. Veja, dentro da Aliança Espírita Evangélica, né, que nós trabalhamos, é justamente assim que funciona. Olha, nós precisamos primeiramente fazer uma escola de aprendizes, que a gente tem que ter o conhecimento do Evangelho. Depois, no segundo ano, quando a gente entra no segundo ano, porque o primeiro ano da escola de aprendiz é a vida de Jesus inteirinha, todos os seus ensinamentos, todas as mensagens que ele nos passou, a sua vida íntegra ali. E daí, quando chega no segundo ano, aí nós já podemos adentrar, vai dar continuidade com as epístolas, né, que são de Paulo, de todos os apóstolos de Jesus. Mas assim, aí nós já podemos entrar no curso de médiuns, porque nós já temos o conhecimento básico, que é a evangelização. Né? E temos o trabalho da reforma íntima. Então é muito importante fazer esse caminho, porque se você não faz o caminho direito, daí você pode também desequilibrar a sua faculdade mediúnica. Se desequilibra, meu Deus, daí vai dar um problema danado, porque é algo muito sério, porque você vai tratar de espírito, não é o seu corpo material. A faculdade mediúnica é espiritual, ela toda acontece no espírito. Então, é a coisa do espírito. Então, eu tenho que cuidar direitinho, saber onde eu vou, saber aonde eu frequento, saber quem eu procuro, buscar realmente com responsabilidade. Sabe? Não, Ilza. Às vezes a gente recebe assim, até pedidos de pessoas que moram muito longe, moram nos interiores, onde não tem centro espírita, onde verdade. Não tem nada para a pessoa se instruir. Às vezes até ela justifica. Por isso que eu fico vendo na internet, por isso que eu fico procurando essas coisas. Uhum. Não tem nada demais. Acho que a pessoa tem que procurar mesmo. Mas eu dou uma dica muito importante para a pessoa, que é batata. Não tem jeito de você errar. Chama assim, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu, o Inferno e a Gênesis. Esses cinco livros, se você ler esses cinco livros, pelo menos dar uma estudada nesses cinco livros, você não vai cair em nada de errado. Uhum. Porque aí, tudo que tiver na internet, você vai saber discernir se aquilo ali é bom, se aquilo ali não é bom. Então, o principal de tudo na vida de alguém que quer aprender sobre a doutrina espírita são as obras básicas. Né? Com as obras básicas, a gente não cai em contradição depois. É que a gente tem preguiça de ler muitas vezes. Aí só quer pegar o negócio mastigado já. Pegando o negócio mastigado, a gente pode pegar quem mastigou errado para passar para a gente também. É verdade. Né? A Mariângela está mandando um abraço também. A Rosângela Costa. A Deise Chachirini. A Deise lá de São Paulo. Um abraço para a Deise. A Rosa Maria. Vamos fazer essa pergunta aqui? Ou passar essa informação? Depois a gente vai para o intervalo, hein, Rodrigo? Viu? vamos para o intervalo? Mas a Rosa Maria está dizendo, Ana Ilza foi minha dirigente no curso de médios na Escola de Aprendizes. Muita gratidão a essa mulher doce, sensata e que encaminha e encaminhou tanta gente nesse mundo de aprendizado. Uhum. Grande abraço. Aproveitando aqui também para falar que o Cláudio, o Yudi, né? Cláudio lá de Uberaba, está dizendo: bom dia a todos, vivencianos. Ontem na casa Bittencourt Sampaio estava uma maravilha com os caravaneiros de São José dos Campos. Quase esqueceram o Silvio na casa. Esquecer o Silvio é fácil, pra caramba. Eu acho que acho que ia ser de propósito, hein? Sacanagem. Sacanagem. O Piero falou que o Silvio foi falando lá daqui de São José até lá, no ônibus, né? Ele ganhou do Jorjão. Ganhou do Helder, né? E pior que ele diz que eu sou o padrinho dele. Ele veio para a Doutrina Espírita por minha causa. Falei, puxa vida, então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então você é culpado. Isso aí você vai ter que acertar essas contas, mais cedo ou mais tarde. Vamos lá? Ô Jorge, deixa eu só agradecer a Rosa Maria. A Rosa Maria é uma pessoa linda também, viu? É a Rosa Maria do Jefa? Não, é a Rosa Maria lá do Anjo. Do Anjo. E realmente ela é uma pessoa linda, saudades, faz tempo que eu não a vejo. Que bom que ela está nos ouvindo. Um abraço bem carinhoso, viu? Vamos para o intervalo comercial aqui com a música Caminho do Coração. Não, a música Caminho do Coração, do Mando Camela. Alexandre Leão. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. É uma estrada cheia de surpresas, e em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir. Saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão. Acreditar no amanhã e seguir os caminhos do coração. A vida é uma estrada cheia de surpresas, em cada curva pode se encontrar uma porta aberta, uma nova escolha, um sinal que aponta para qualquer lugar. Está em suas mãos, é só se decidir aonde ir, o que fazer na hora de partir. Saber onde chegar, usar a intuição, imaginar e percorrer os caminhos do coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão de acreditar no amanhã. Caminhos no coração. Faça seu caminho só de amor, porque o amor é a razão. caminhos do coração. Professora Anailza Santana, que também foi diretora da Escola do Estado, é voluntária do Grupo Espírita Anjos Mael, dirigente de cursos para médiuns. Uma vez eu falei que era curso de médium, a pessoa falou, não é curso de médium, é curso para médiuns. Então está aí. É médium vidente, trabalha em desobsessão e também costuma fazer vários socorros espirituais. É socorro ou socorros? Esse negócio mesmo, né? Esse negócio aí de curso para médium e curso para médium resolveu o problema do Brasil, não? Não. Para mim, tanto faz. Não, você sabe não. Que... Uma vez não. Eu estava numa reunião... Se você falar assim, é um curso de desenvolvimento mediúnico, até que é legal, porque não existe o curso para você formar um médium. Existe um curso para você desenvolver a pessoa que já tem mediunidade. E o conhecimento agora... Dizer que é curso para médico, que é curso de médico. Não, mas você sabe que a pessoa veio me dar maior bronca. Falei, não, lá na nossa casa nós temos curso de médiuns. Não é curso de médium, é curso para médium. Falei, tá bom, mas qual a diferença dos tratores? Como é que é? A ordem dos tratores não altera, não altera o viaduto. Hoje eu descobri que a Nailza é parente da Fernanda Cassal, é parente da Marcela, ela. É? Porque ela é prima da... É prima da Dolly? Prima da Dolly, da mãe da Fernanda, da avó, né? Da avó, eu sou prima segunda da Dolly. Ah, então... Você também nasceu em Jacareí? Eu nasci em Jacareí. Sou família de Jacareí. Da grande Jacareí, como diz o Hélio Ribeiro, né? É. São José é um bairro que faz parte da grande Jacareí. Né? O Hélio não, era quem falava era o Carlos Monteoliva, né? Monteoliva. O Hélio é só plagiando. O Hélio só plagia. Ontem eu estive com ele. Falar nisso, né? A gente manda as condolências para Ludmilla. Pra Ludmilla, que a vozinha dela ontem desencarnou, né? E nós estivemos lá, passamos lá no velório lá em Jacareí. Então, para ela e para Sil, né? Que é para Silvana, para lá, para o Hélio, para todo o pessoal, os parentes, a família da Ludmilla, a gente passa os nossos sentimentos aí pela passagem da vozinha dela. Nailza, nos trabalhos mediúnicos que você participa, que você diz que todo domingo de manhã, hoje está faltando lá no grupo. Hoje estou faltando. Está faltando. Né? Existem espíritos sofredores que vêm com bastante constância ou eles já vêm praticamente tratados para os nossos trabalhos mediúnicos? Olha, na realidade, ultimamente não tem vindo assim, espíritos muito agressivos mais, mas ainda existem. Mas não tem vindo muitos mais, são poucos os que vêm. E assim, quando, às vezes, sabe uma coisa que eu notei de diferente? Já faz algum tempo já que eu tenho notado isso. É que esses espíritos, assim, que são mais agressivos, eles, a espiritualidade ela faz uma ligação mental do médium com o espírito no lugar que ele está. Ele não vem incorporar, não vem nada. É mais uma incorporação mental. Sim. Sabe? E isso daí também não judia tanto do médium, porque às vezes o médium ele sofre o que o espírito está sofrendo, está passando. Esses irmãos que chegam, eles, do jeito que eles estão no local, eles são agressivos, falam um monte de coisa. E tem muitos... Tá, o que está acontecendo muito é limpeza de locais assim, dentro da espiritualidade, assim, de grandes socorros espirituais, vamos dizer assim, imensos. Porque o que a gente tem notado é que os espíritos... Antigamente nós pegávamos aqueles espíritos sofredores meio bravos. Bravo. Hoje, com o trabalho que nós fazemos com seriedade, não faltando, estando sempre ali junto, estudando, a gente sente que muitos são tratados antes de virem dar passividade no nosso trabalho. Quando precisa é feito isso. Quando precisa não tem dúvida. Mas quando a maioria já não há nem necessidade da passividade, a gente dá passividade que eles são encaminhados. Já são encaminhados. É interessante. Nailza, Tem uma observação a fazer sobre os cursos de médios, e eu sou muito, como é que se diz? Estou muito à vontade na sua frente, porque eu sei que você faz isso. O que acontece é o seguinte: a maioria dos cursos de médios que a gente vê, o pessoal acaba não deixando, fica só na incorporação, a maioria fica só na incorporação, vidência, tudo. Eu já vi que você, se você vê que a pessoa tem vocação, tem o dom para ser psicógrafo, você sempre deixa ela meio de lado ali e coloca um papel para ela começar a receber assim também pela psicografia. Mas o que eu falo é o seguinte: nas casas espíritas, são poucas casas espíritas que dão chances para médios psicógrafos trabalhar. Por que será que é isso? Deveria ter um espaço maior, né? Uhum. Mas também, olha, psicógrafos também não são sempre assim que aparecem dentro dos cursos. A AME é uma exceção. Todos os cursos que eu dirigi lá, sempre tem bastante psicografia lá na AME. É interessante. É a única casa também que eu trabalhei que eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho. Já tive a oportunidade de fazer trabalho com desenhos dentro da psicografia. Né, que a pessoa levava até aqueles papéis grandes, A3, né? E ela ficava do lado, trabalhando. Ela teve um outro rapaz também que participou, conforme ia sendo... Olha que coisa linda que aconteceu lá na AME isso. Eu estava sendo tratado, né, um irmão, uma situação, uma época, vidas passadas. Né? E esse médium, ele ia desenhando a figura daquele que estava se manifestando. E era assim super interessante, porque o que estava sendo falado, ele ia passando no papel, ele ia passando ali num desenho. Era super interessante, o pessoal amava acontecer isso, sabe? Porque ele estava assim, ele mostrava para todo mundo, daí todo mundo entendia, porque cada um imaginava o espírito que estava ali de uma maneira, daí ele retratou ali o espírito ali. Falou, nossa, mas eu não tinha pensado desse jeito, eu achava que era diferente, entendeu? Então foi muito legal. O Rodrigo tem essa mediunidade, só que sem vergonha, não trabalha muito ela, né? Não trabalha? Nossa, é lindo porque isso. Ele trabalhou com a gente lá na AME também, no trabalho de médicos que nós temos no sábado de manhã. E quando ele tinha tempo de ir, ele fazia esse trabalho aí. Enquanto a gente estava acontecendo as manifestações, todas essas coisas, daqui a pouco, no final, ele apresentava um desenho relacionado àquele atendimento que foi feito ali. Aquele atendimento que foi feito. A história da época, né? Porque geralmente é de vidas passadas, né, Rodrigo? Agora então... só dá trabalho. Né? Não tem aquele ditado do Chico que ele fala, né? Médio que não trabalha, dá trabalho. Exatamente, né? Aí ele acaba dando trabalho. Mas é uma mediunidade tão linda, sabe? Não. Tão linda, porque você vai ver, como eu falei, às vezes aqueles que estão ali ouvindo, eles vão imaginar de uma forma. De repente você vem ali com o desenho do que ocorreu. Nossa, aí é outra muda a perspectiva, é muito legal. E a gente vê isso aí, por exemplo... Já teve um caso, hein? Todos esses anos de trabalho. A gente vê isso aí, por exemplo, um pouco da tendência do espírito, né? Porque desde criança, por exemplo, eu sempre tive facilidade com desenho. Mas não em criar. Eu nunca tive facilidade em criar, por exemplo, que nem o Neil. Ele vai lá, pega o desenho em branco e desenha algo novo. Eu não consigo fazer isso. Mas eu sempre tive facilidade em copiar. Né? Então eu botava um desenho do lado e eu conseguia copiar. Sempre tive essa facilidade, assim, desde criança eu fazia isso. E no caso dos trabalhos, o que eu via assim, do lado mediúnico, né? Lá no trabalho, é mais por questão de tempo, né? Não consegui ir por causa das duas crianças, né? Do Francisco e do Lucas. E também um pouco do tempo da família, né? Porque a gente tem que dedicar um pouco também à família. E lá no trabalho eu via que projetava na frente, né? Então eu só copiava. Então você mentaliza aquilo, projeta na frente e copiar. Então, como eu tinha facilidade em copiar, eu ficava esperando projetar alguma coisa. Projetou e eu copiava. Que legal. Mas é desse jeito mesmo. Tá? É desse jeito que funciona. Desmistificando, né? Uhum. Mas é muito lindo isso, eu acho um trabalho muito bonito. Então, vocês vejam, tem várias formas, sim, né? Várias faculdades que você pode trabalhar, não é? É, nós trazíamos aqui a Agnes, lá de Mairiporã, que é a que faz a pintura mediúnica. É, você sentava na frente dela, ela captava seu pensamento e transformava em pintura. Era interessante, você estava pensando num jardim, coisa. Ela fazia pintura, né? Agora faz tempo que não aparece mais aqui em São José dos Campos. A Fátima Sorizzi, lá de Caçapava, um grande abraço para a Fátima, para o Alberto, lá de Caçapava. É, a Dirce Andrade, somos todos médios, só que uns desenvolvem mais cedo, outros mais tarde. Temos que estar sempre atentos sobre os mentores, sobre o que os mentores colocam em nossas mentes. É isso mesmo, Dirce. É, o Bessa está falando assim, ele está fazendo um paralelo aqui sobre o que nós falamos sobre o Google, né? Imagina um Google espiritual. Até existe. A resposta vem. O problema é que ainda não temos um tradutor do espiritês nos celulares para todas as respostas. Só vai cair do cavalo mesmo, a gente. Você do espiritês, isso eu não tinha conhecido ainda. O Oswaldo Barbosa está mandando um grande abraço, todos vivenciando paz e harmonia. O Gustavo, bom dia, caros amigos. O bom trabalhador espírita tem a fé em Deus, a reforma íntima sincera, a perseverança e o amor ao trabalho como ferramentas para exercer o trabalho espírita. Muito bem mesmo, bom, Gustavo. Bom. O Aécio está fazendo outra pergunta agora. Qual seria a melhor mediunidade? A consciente ou a inconsciente? Poderia falar sobre as duas? Olha, a mediunidade não existe uma melhor do que a outra. Mediunidade é mediunidade. A inconsciente, praticamente, hoje em dia, ela nem mais existe, né? Existe a semiconsciente, que é um parente da inconsciente, né? E da consciente, né? E na realidade, não existe assim o que é melhor e o que não é melhor. Veja bem, toda faculdade mediúnica ela exige que o médium tenha também um determinado conhecimento. Ah, sim. Né, que é poder censurar coisas que não deve falar. Exatamente, né? Censurar o que não deve falar para ele. Porque nós não sabemos toda a nossa história de vida, sim, da onde nós viemos, o nosso conhecimento anterior, porque tudo isso, como vocês sabem, foi apagado para a gente começasse assim, uma nova busca, um novo conhecimento. E dentro de nós carregamos grandes conhecimentos. Cada ser humano, cada médium, são assim centelhas divinas, tesouros divinos, aí andando por aí, que tem dentro de si verdadeiros tesouros mesmo para poder estar distribuindo. Então, quando vai ser passada uma mensagem, por exemplo, do médium consciente, a espiritualidade ela vai procurar, dependendo do assunto, dependendo do que ela quer, ela vai procurar aquele médium que atinja mais ao assunto que ele vai querer relatar. Porque ele vai pegar, sim, da sua mente, do seu conhecimento, não importa que não seja dessa vida, ele está registrado lá no nosso arquivo acássico, né? Está lá, registradinho. Ele vai buscar lá o conhecimento. Deixa eu contar um caso para vocês que aconteceu. Eu tinha um médium, ele é médium ostensivo e também psicografava. E ele começou a escrever um livro dentro do curso. Ele começou a... Ele começou assim a relatar, a contar uma história muito interessante. E a história que ele começou a relatar era de um jovem que se perdeu e praticamente ele ficou um espírito assim que perdeu todo o conhecimento dele. Ele teve que aprender a falar, aprender a caminhar, aprendendo a não como uma criança, mas assim, porque ele esqueceu a mente dele. Não sei o que aconteceu, porque ele não conta. Ele conta como ele chegou, sim, lá, no mundo espiritual. E ele ficou anos e anos fazendo esse trabalho de reconstituir aquilo que ele perdeu por algum motivo. Aí, ele chegou num estágio, daí ele já estava, já tinha conseguido, ele já conseguia escrever, conseguia caminhar, ele já conseguia andar pela cidade onde ele estava. Mas chegou num ponto em que o médium, o espírito, precisava que o médium tivesse um determinado conhecimento para ele poder pegar na mente do médium o que ele precisava para poder relatar o que foi feito com ele para ele dar continuidade no livro. E orientou o que, que ele precisava fazer. Ele precisava ler sobre perispíritos, sobre os corpos mentais, sobre todos, sim, os nossos corpos espirituais, que ele não trazia esse conhecimento. Olha para você ver. Então, até mesmo ele precisava estudar, e daí ele ficou pensando: nossa, mas eu preciso estudar para fazer tudo isso, saber tudo isso? Ele falou: não, você vai ler. O simples fato de você passar os olhos pelas letras já vai estar registrando na sua memória espiritual. Olha, então aí ele parou o livro, porque ele falou: eu vou ter que estudar, entre aspas. Ele ia, é lógico que ele ia estudar, né? Porque você vai ler, não tem como você não querer entender o que você está lendo, né? E aí ele parou o livro, e eu não sei se ele continuou depois, o que, que aconteceu. É. Mas você vê, até mesmo dentro do mundo espiritual, se o espírito precisa da gente, para a gente escrever, a gente tem que ter um certo conhecimento. Agora, se não tem de nenhuma vida... É vocabulário, né? Não seria, eu acho que o caso dele seria conhecimento mesmo, seu Rui. Não, então, mas... O conhecimento traz o vocabulário, que traz saber, o vocabulário, saber, isso, saber trocar as o que palavras. É, o que é o corpo espírito, o que é o corpo mental. Quanto mais a gente lê, mais você tem. É igual assim: vai fazer um trabalho mediúnico, estuda naquele dia, um dia antes, dá uma estudada legal, pega as obras, estuda, que você vai ter muito mais facilidade para recapitar as mensagens que estão sendo trazidas para nós. Nailza, voltando a falar um pouquinho só sobre. Mediunidade consciente e inconsciente, a gente tem que lembrar. Eu falo assim: a grande prova da mediunidade é a obsessão. É. Entendeu? Porque o cara só é obsediado porque ele tem mediunidade, senão jamais seria. É. Né? É. Então, e qualquer um pode ser obsediado. A gente vê aí, a pessoa não tem ideia de nada, ela está obsediada. E a gente tem que. Aí a gente vai mais longe. A possessão e a subjugação é para médio inconsciente. Quando o cara é tomado, possessão é aquela que praticamente, aquela que você vê em filme de terror, que o cara toma conta do corpo da pessoa. Não é que o espírito entrou no corpo da pessoa, mas ele subjuga a pessoa, ele possui a pessoa mesmo. Então, sempre é para médio inconsciente. Então, a gente vê como que é perigoso uma coisa ou outra também. Então, se a pessoa não tiver controle dela mesmo, se ela se perder, ela... Então, num caso de possessão ou de subjugação, você pode estar lidando com o médium inconsciente. Então, e muitas vezes, o médium inconsciente está trabalhando para um espírito bom também, fazendo, por exemplo, tem muito sonambulismo que o médium inconsciente, tem muito trabalho de cura que o médium inconsciente, então ele trabalha. O Edson Barbosa, que é o nosso grande amigo lá de Ribeirão Pires, o Edson Barbosa teve um derrame cerebral e ficou na cadeira de roda, né? E ele, na semana que ele teve o derrame cerebral, ele se recusou a não ir trabalhar. Nem falar direito, falar boca torta, cara torta e cadeira de rodas. Né? E na primeira semana, depois do derrame, ele falou: pode me levar. Pediu para levar ele para o atendimento, para atender lá 200, 300 pessoas. Chegava no centro, levantava da cadeira de roda, ficava o tempo todo atendendo as pessoas, depois que atendia a última, caía na cadeira de roda e levava ele de volta. 6 meses desse jeito, atendendo as pessoas desse jeito. Ficava o tempo todo aleijado, né, para poder ser bem incisivo nisso que eu estou falando, e na hora do trabalho, inconscientemente, levantava... Fazia todo o trabalho e depois voltava ao normal. O normal dele era estar com o problema, com a doença. Até a doença sarar e ele voltar ao trabalho normal. Mas ficou 6 meses trabalhando só com o inconsciente. Então, você vê, era um espírito bom que estava aqui do lado dele, mas mesmo assim falava: mas por que o espírito não curava ele? Porque é coisa que ele tem que passar. Né? Ele tem que passar por aquilo. Então, eram 6 meses que ele tinha que passar por aquilo, ele passou por aquilo e voltou ao normal depois. Mas enquanto ele esteve... doente ali, que ele precisava passar aquele tempo, ele trabalhou inconscientemente. A gente vê que o médium, que era considerado médium antigamente, era o inconsciente, porque O espírito tomava conta dele. Hoje nós temos o semiconsciente e o consciente. Há uma necessidade tremenda desses médiuns se cuidarem com leitura, com educação, para que não possa falar bobagem. Às vezes uma palavra que ele fala pode complicar, porque ele não tem vocabulário para mudar aquela palavra que foi falada. Muitas vezes os espíritos falam coisas... Você tem que filtrar. Tem que filtrar. Mas você filtra com conhecimento. Às vezes você está acostumado com isso, que você dirige muitas pessoas... que tem um trabalho, você tem um trabalho, para dizer, ali naquele momento, aquela ficha que está sendo atendida. Tem vezes que você está mediunizado, dá vontade de você dar razão para a pessoa que você incorporou. Ele falou, eu quero matar essa pessoa, você não sabe o que ela fez. Ela fez isso, matou minha filha, matou minha mulher, matou não sei quem, matou não sei quem. E você está ali dando a mensagem, você fala, meu Deus do céu, me segura aqui, porque eu estou com vontade de dar razão para ele. Vamos matar junto mesmo. Porque você vê que como que é o envolvimento, assim, da gente, né? E se você não tiver disciplina, não tiver estudo, você daqui a pouco você tá dando razão para eles. Você tem que saber contornar a situação. Você que está passando a mensagem, então você tem que fazer a mensagem correta. É por isso que a gente evita a levar o assistido para a corrente. Exato. Porque os médios podem falar um monte de coisa que a pessoa pode sair da pior. Nossa, verdade. É por isso mesmo. E quando a gente fala isso, né, de retirar do médium, né, o conhecimento dele, isso é dado o nome de animismo, né? Isso daí, antigamente, era algo assim que, nossa, era condenado, né? Meu Deus, na época que eu fiz o curso de médium, eu tinha um medo de passar mensagem. Eu falei, minha nossa, como é que eu vou passar? E eu tinha um medo, porque falei, vão achar que é animismo, que é isso, que é aquilo, né? Mas aí eu fui adquirir, porque tudo é você adquirir confiança também, você é um aprendizado. A gente não tem assim, não sabe tudo. Você faz o curso, mas você vai aprender, porque não existe dentro do trabalho de desobsessão, dentro do trabalho mediúnico, não existe um trabalho igual ao outro. Não tem diferente. Isso é o lindo, né, do nosso trabalho. É isso que eu gosto. Eu sempre falo isso para os nossos alunos, né? O bonito de tudo isso é não ser nunca igual. Você está tratando a mesma pessoa 4 semanas, mas cada semana é aberta uma faixa dela. Se cada semana você não, é difícil resolver de uma vez só. Não consegue. Mesmo. Cada semana é uma faixa. Então é lindo isso daí. A gente não pode, sem problema. Aí a gente não pode, por exemplo, achar. Tem pessoas que falam assim: olha, fulano passou. Isso é muito triste, viu? Eu não gosto disso, é muito triste isso. Porque passou uma mensagem, veio tal coisa assim, aí um olha para o outro e tal, e fica assim: ah, será? Será? Ah, quem passou? Porque, gente, toda faculdade, como o nosso irmão perguntou, Ela é justa, ela é válida, mas você tem que trabalhar a sua moral, você tem que trabalhar a sua reforma íntima, porque se você falar alguma coisa que está dentro de você, que foi de você, que você costuma falar no seu dia a dia, ninguém vai te recriminar, porque sabe que isso é de você e você tem uma moral, você está se vigiando, você está se cuidando, é isso que é importante. Você tem disciplina, você estuda. É o importante dentro da nossa doutrina, e você não pode ficar parado no tempo. Porque de semana em semana está mudando as coisas. Como você falou, o animismo é importantíssimo. Importantíssimo. Sem ele não tem faculdade. Porque o que a gente fala assim? Animismo é conhecimento próprio, né? Conhecimento do seu próprio espírito. Que bagagem que a gente vem trazendo de outras encarnações? Então, não é porque é um espírito que vai saber mais do que é o conhecimento anímico que a gente tem. Imagina o conhecimento anímico de Chico Xavier. Nossa. Né? Será que eu precisava de Chico Xavier incorporar um espírito para dar um conselho para mim? Eu precisava. Ele dá um conselho. Como acontece... Quando abordo esse assunto, eu gosto de falar assim. Existe espíritos iguais a nós. Espíritos iguais a nós encarnados. Mais ou menos. Existem espíritos mais do que nós. Muito poucos. Existem espíritos menos do que nós, muitos e muitos. Então, a maioria dos espíritos que aparecem nas casas espíritas são tudo pessoas que vêm pedir a nossa ajuda anímica mesmo. É. Né? Porque os superiores que estão dentro do centro espírita, eles estão trabalhando, estão envolvidos para dirigir o trabalho, que ele fala, pô, Nailza, fala com a pessoa aí, por que você precisa de mim para falar? Fala você mesmo. Né? É, atende a pessoa no atendimento fraterno. Quando você precisa de uma intuição, você se liga que a intuição chega para falar com a pessoa. Mas por quê? Porque o nosso conhecimento anímico é o suficiente para você conversar com aquela pessoa. Você pode ver que a gente, quando a gente está no atendimento fraterno, a gente parece padre, né? Que todo mundo quer se confessar. É. Então a pessoa chega, senta na frente da gente, ela fala tanta coisa, por isso que a pessoa tem confiança, igual o Rui falou, que a gente não vai falar para ninguém que a pessoa falou, né? Então a pessoa tem aquela confiança, parece que a espiritualidade mesmo chega e fala, olha, se abre aí com essa pessoa, conta para ela o que está acontecendo, porque ela pode ter uma palavra para te ajudar, ou ter o ouvido para te ouvir. Né? E às vezes é só ouvir já ajudou tanto, exatamente, né? Porque às vezes está... E depois, com a prática do trabalho... Você procura saber o que você deve falar e o que você não deve falar para as pessoas. Exato. Isso, né? Exatamente. Mas isso é através de conhecimento. Porque tem hora que, como o Jorge falou, dá vontade de falar, ah, meu amigo, você para com essas coisas, mas e daí? Nós poderíamos até influenciar na vida particular dele, né? Porque quem somos nós para ficar criticando as pessoas e achando... Como chega a pessoa na frente da gente e fala, tá acontecendo isso comigo, com meu marido lá em casa, você acha que eu devo largar dele? Eu falei, vamos rezar, porque você vai falar que a pessoa deve largar, né? Fiz isso, fiz aquilo, você acha que eu tô certa? Pera aí, vamos conversa mais um pouquinho. Então tem que ter essa habilidade. Ou então pergunta, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, exatamente. Aí é complicado também, né? Porque... Você não sabe o que está acontecendo realmente, né? Já aconteceu comigo. A pessoa me ligou lá de Jacareí. Seu Rui, posso falar com o senhor? Eu falei, pode. Aonde eu posso falar para o senhor? Vai lá no Paulo de Tarso que eu vou receber você. Eu fui lá e recebi a irmã dela, que era médica, o marido e ela. Ela estava grávida de 8 meses. Ela falou, seu Rui... Já foi visto que essa criança que está dentro do meu ventre está tudo deformada. Só que a minha irmã, que é médica, ela diz que ele pode fazer o aborto, que é legal. Porque a criança não vai viver muito tempo. Eu falei, eu não sei o que eu faço. Eu cheguei simplesmente falei para ela, olha, o que a doutrina espírita pede é para que não se faça aborto. Esse é um pedido da doutrina. Agora compete a você e ao seu marido ver o que é melhor. E a sua irmã. A irmã saiu de lá brava, porque onde se viu, vai ter a criança toda deformada. Eu sei dizer que passou. Depois, passado acho que 1 ano e meio, quase 2 anos, eu estava no Carrefour. Quando eu virei, eu vi um menininho correndo. Eu segurei o menino e falei: cadê sua mãe? Daí ela falou: ah, seu Rui. Eu falei. Aí você, poxa vida, e o que que aconteceu? Não, aquela criança veio, eu dei a vida a ela, ela ficou 15 dias e faleceu. Agora, esse daqui, tenho certeza que é ele de volta. Eu falei, poxa vida, um menino bonito, alegre, correndo. Então, a pessoa já fala, não, aborta. Eu falei, não, eu não vou fazer isso daí, porque a doutrina espírita não... Eu falo, eu estou falando de acordo com o que a doutrina espírita pede. Ela pede que se dê vida a essa criança. Ela fala, eu fiz isso e deu tudo certo. Eu falo, poxa vida, que bacana. Então, são coisas que a gente... Às vezes, né, seu Rui, essa criança veio com essas deficiências porque ela precisava reconstituir o corpo perispiritual dela, né? Que estava todo deformado. Então, ela veio, reencarnou, passou por todo o processo, nasceu. Quer dizer, já deu uma acertada. Aí já foi suficiente para a espiritualidade poder acertar o resto que precisava lá para ela nascer perfeita. Isso faz sentido o que ela falou. Então, tem isso. Eu conheço um caso também, e eu já falei até, falei assim, olha, eu tenho certeza... que essa menina é a reencarnação da primeira que eles tiveram. Porque eles tiveram uma primeira, ela desencarnou com o mesmo problema, que era um problema no coração. E daí, ela nasceu outra vez, mas já nasceu já com deficiência cardíaca. Ela já passou por várias cirurgias. Hoje ela já está uma mocinha, mas parece que vai precisar passar por mais uma cirurgia no coração ainda. Mas ela veio com condições de sobreviver e reconstituir aquilo que ela, em alguma vida, perdeu por algum motivo, porque isso, alguma coisa aconteceu de muito grave. Que desestruturou o perispírito dela, né? E por isso que ela precisa estar passando por tudo isso para poder reconstituir de novo. E agora ela está bem, está uma mocinha, está bonita, está uma belezinha. Uma vez eu recebi também uma moça lá no Centro Espírita, falou: olha, eu estou desesperada, porque meu filho de 2 anos foi atropelado e morreu. Eu não sei o que eu faço. Eu falei, adota uma criança nesse ponto aí para você. Ela falou: ah, adotar uma criança. Daí ligaram para ela da cidade de Minas Gerais, falaram: você vem aqui que tem uma criança que a mãe não quer, eu gostaria que você pegasse essa criança. E essa criança dela, que faleceu com 2 anos, tem uma marca na poupança, aqui em cima, no básico ali da... E ela foi lá, encontrou a criança com a mesma marca. Ela falou: olha, eu tenho que acreditar que aquela criança é a reencarnação do meu filho. Eu falei: poxa vida, se você acredita. E hoje deve estar moção já faz muito tempo. Ou sendo, pode ser que a espiritualidade falou: coloca uma marca aí para poder ela acreditar, ela conseguir ter mais apego mesmo à coisa, né? A espiritualidade é esperta demais. Talvez se não tivesse a marca, ela não ficasse, né? Mas tem um rapaz que trabalha com você, o pai dele, primeira filha dele, ele falaram, a mãe dele não podia ter filho. E daí falaram para ela, falaram: só vai numa cidade aí que tem uma mulher que vai doar essa criança para o senhor. E ele foi, chegou lá, a mãe falou: ah, não vou doar. Quando ele estava saindo da cidade, chateado, decepcionado, veio uma senhora e falou: olha, tem uma moça lá da zona do Meretriz que tem uma criança lá que ela está querendo dar. E ele foi lá, pegou aquela criança e até hoje... Ele foi buscar essa, não foi buscar outra. Tem o que eu queria falar para vocês também, no segundo livro da Marcela, Entre os Dois Planos, tem um caso desse, né, Ilza? De uma criança que nasceu totalmente deformada, e depois ela voltou. Aí já conta a história dela no plano espiritual, lá ela se preparando para voltar, né? E eu conheço, né, quem que é. Só que a Marcela orientou, falou: nós vamos contar o caso, mas faz favor, muda tudo quanto é coisa que você pode imaginar aí para as pessoas não perceberem quem é eles, né? Então tá tudo trocado, né? Até a história. O pai era de um jeito, no livro ele é de outro jeito, a mãe era de um jeito, no livro ele é de outro jeito. Tudo trocado para não saber, mas eu sei quem que é. Né? Eu sei quem que é, e a criança já está grandinha já também. Né? Então tem muitas histórias assim interessadas, e a mediunidade é muito legal que ela mostra essas coisas para a gente, né? E aí a gente tem que guardar para a gente. Mas é interessante, né? Que o segredo que a gente tem com a mediunidade mais fácil do que quando a gente tem com outra pessoa. Outra pessoa conta um negócio pra gente, a gente quer contar pros outros, né? Agora, quando é espiritual, você fica na sua o tempo todo, né? Verdade. Parece que consegue ser mais sublime a coisa. O Valdeci Braulio tá falando: existe espírito que tem receio de falar que é espírito. É medo ou vergonha? O que vocês acham? Como é que é? Existe espírita que tem receio de dizer que é espírita. Isso é medo ou é vergonha? É falta de conhecimento. Porque eu não tenho vergonha nenhuma e nem medo de falar que sou espírita. E já fui contestado por pastores, mas você é espírita? Sou. Graças a Deus. Mas você acredita na reencarnação? Acredito. E eu falei: e o senhor não acredita? Não acredito. Eu falei: senhor, quantos filhos o senhor tem? Tenho 3. São todos iguaizinhos? Não, um é diferente do outro. Está aí uma explicação da reencarnação. O pastor ficou meio assim, e já fui contestado. Uma vez nós queríamos dar umas cadeiras para Coal naquela época. Eu fui procurar uma pessoa que fazia aquela assento de tabua. Fui procurar o cara, falei: oh, poxa vida, dá para o senhor me fazer? Dá. Quanto o senhor cobra? Não dá para o senhor fazer um precinho mais barato, porque é para uma entidade Que entidade? Falei, espírita. Deus me livre. Sai daqui. E eu saí de lá. Eu cheguei em casa, mas minha mulher, uma pessoa me expulsou lá da loja, porque eu sou espírita. Eu falei, você ficou quieto? Fiquei. Nossa, que mudança que houve em você. Não, paciência. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, né? E eu tenho o maior prazer. Porque tem pessoas que vêm. Uma pessoa também comigo falou: você tem 15 minutos para me convencer sobre a reencarnação. Eu falei: ah, cara, vai pastar, porque eu já sou meio grosseiro. Falei: eu estou aqui há 40 anos que eu estou na doutrina espírita, ainda preciso conhecer mais da reencarnação, e você vai querer saber em 15 minutos para começar. Você não acredita. Eu vou falar, perder tempo com você, e vou ficar aí perdendo tempo? Não. Por falta de conhecimento, tem muitos que têm medo e têm vergonha de dizer que são espíritos. Eu lembro do Nando Cordel, o cantor Nando Cordel, né, que é famoso no Brasil todo, grande espírita, que aí a primeira vez que eu encontrei com ele foi até num evento lá em Poço de Caldas, que ele estava fazendo a apresentação dele também, né, cantando e contando da vida dele, que ele falou: pessoal, eu sou espírita, que eu ando para tudo quanto é lugar com o livro espírita na mão, sem encapar, viu? Porque tem gente que anda com o livro espírita e ainda encapa para as pessoas perceberem que é livro espírita. Era o capitão. Ele falava: Rui, você pega de todo lugar que você vai, você deixa no seu carro um livro dos espíritos. Por que, Bosco? Ah, se o cara vier roubar, vem que você é espírita, ele vai deixar o carro lá, não vai levar. Que bom que fosse assim ainda, hein? Hoje em dia eles levam o livro, levam o carro, levam tudo. Eu tive um carro roubado com 400 livros dos espíritos. Até hoje não cheguei. Um abraço aqui do pessoal da Web Rádio, tá dando um bom dia. Rafael Axel também, bom dia. A Márcia Regina também, maravilha o programa. Adelaide Paulo, gratidão. O Rivail, lá de Itaberá, um grande abraço para o Rivail e a Gisele, lá de Itaberá também, aqui ligadinhos. O Marco Aurélio. Nailza é a nossa madrinha da mediunidade, nessa seara grandiosa de amor do Mestre. Esplenda no conhecimento e no auxílio fraterno. É uma honra de luz estando voluntariando ao nosso lado. Né? Obrigado, Marcos. Abraço. A Cora Lúcia de Andrade, muito bom ouvir a Nailza, sempre sensata e com essa doçura nos esclarecimentos. Opa. Jamil Lima, como lidar com médiuns que têm o conhecimento e se apropria do mesmo para fins próprios? Seriam os falsos profetas, né? Coitado desse médium mesmo, né? Bem, antes eu quero responder a pergunta do... Eu não tenho vergonha de falar que eu sou espírita, não, também. Aonde eu vou, eu sou espírita e tem assim... foi essa doutrina que me libertou, né? Que me tirou do chão, né? Porque eu estava caindo, né, nas bases. Como que eu vou... que eu não vou assim respeitar, que eu não vou... Por que eu não vou falar que eu sou espírita? Eu, em qualquer lugar que eu for, eu sou espírita. Onde eu estiver, eu sou espírita. E olha, respondendo a pergunta, olha que dó, né? De uma pessoa que traz, às vezes, uma faculdade tão bonita para trabalho e, de repente, envereda por os caminhos tortuosos que são assim os fracassos, né, dos médios, né, conhecidos dentro das quedas e fracassos dos médios, né? Essa é uma queda terrível. Inclusive, é a queda que pode levar até mesmo a não frequentar mais o nosso planeta, a ir para outros orbes, porque a coisa é tão séria. Porque você vem para servir, você não vem para receber. Na realidade, essa condição que nós trazemos não é nossa. É uma condição do espírito, foi nos dado para a gente trabalhar, para a gente aprimorar a nossa evolução, o nosso conhecimento, progredir com isso. sabe? Ter disciplina, respeitar, né? E de repente eu vou trabalhar com isso, ganhar dinheiro com isso? Não, não enganar pode. Enganar as pessoas. Enganar, falar que está vendo uma coisa ou outra. E depois tem mais. No começo pode ser que até ela seja assessorada para a espiritualidade e ainda persiste, porque ela também não quer abandonar um médium, né? Geralmente esses médiums são médiums ostensivos, né? E aí ela fica lá trabalhando com eles. Mas depois os bons espíritos, ó, vão embora, demandam, dão fora, deixa a pessoa sozinha, que as entidades que ela vai receber são todas entidades pseudo-sábios, né, que acham que sabe, não sabe nada, né? E ela nem vai perceber, porque ela está tão assim, envolvida em ganhar, em estar tá distribuindo, recebendo um lucro daquilo que foi presenteado para ela, né? A gente tem que respeitar, isso daí são coisas divinas. A mediunidade é para a gente se preocupar com a parte espiritual. Exatamente. Misturar mediunidade com materialismo só dá coisa errada. Só dá coisa errada. E essa pessoa, ela tá assim... arrebatando para o espírito dela um grande peso, um karma muito, muito sério mesmo. Assim que pode até mesmo atrapalhar o perispírito dela. Depois, entendeu? Esses médiums não sabem por que tem doença ruim, doença incurável, sofre com a doença, justamente por causa de fazer mau uso da mediunidade. Da mediunidade. Eu conheço vários que já fazer mau uso da mediunidade, o que sofreram para desencarnar não foi brincadeira, viu? Porque não é fácil. Então, sofre em vida e ainda sofre depois para onde vai, né? Sim. Uhum. No caso do Jamil, aqui a pergunta dele, quando fala sobre os falsos profetas, médium é uma das pessoas que são mais abordadas que a gente pode imaginar, né? Porque, dependendo da mediunidade, se for extensiva, aí... vem muita gente procurar o médium. Muita gente começa a idolatrar o médium. Sim. Muita gente começa a achar que ele é diferente dos outros. Ele não deixa de ser diferente, mas ele não é melhor do que ninguém, né? E não deve nunca se considerar melhor. Como quando a gente encontra lá no Evangelho, que todas as vezes que o médium estiver usando da mediunidade dele para se autopromover, a espiritualidade de luz sai de perto, né? Uhum. Agora a gente tem que entender bastante. Ele não vai deixar de ser médium nunca. Médium é condição orgânica. Não. O que acontece até daquele caso que a gente estava falando quando a gente estava vindo no carro, né? Uhum. Que nós não vamos citar quem que é. Uhum. Mas o médium, o mentor, era um. E depois esse mentor continuando dando nome e a gente sabia que não era mais o mentor. Então. Por quê? Porque a pessoa mudou totalmente o estilo dela, o jeito dela trabalhar, começou a querer ganhar dinheiro em cima, começou tudo. A espiritualidade de luz que está junto se afasta. Mas só que ela é médium. Quem vai se aproximar? A espiritualidade de menor, às vezes igual a ela. Que e continua com passando. Ela, continua que tá de passando, acordo, exatamente. Né? Então, tem, no caso do livro da Marcela também, nesse segundo, hoje está calhando as coisas do livro, porque fala muito de mediunidade. Tem um trabalho interessante nesse livro, e são, você também, eu acho que estava nessa, Nailza, no livro, que foi eles vieram da colônia Campo de Luz para cá, e quem foi responsável foi o Pai Joaquim, que é das pessoas responsáveis por muitos lugares aqui na região. E ele levou mais de 30 médiuns daqui da nossa região para fazer pra assistir uma palestra sobre mediunidade na colônia Campo de Luz. Foi muitos médiuns. Mas aí, como levar esses médiuns em desdobramento? O cara tem que ter disciplina, ele tem que estar na hora certa, que a palestra vai ser naquele dia, naquele horário. Então, muitos trabalhadores espirituais da Casa Marcela ficaram responsáveis para andar junto com aqueles médiuns, para intuir nos médiuns que eles tinham que estar preparados aquele dia para ir. Entre esses médiuns, alguns eles não conseguiram, porque eram médiuns desse jeito, que estavam trocando a mediunidade pelo comércio. Estavam trocando a mediunidade e tudo. Aí, dos outros que foram normais para lá, ninguém falou nada. Agora, desses que não foram, é que eles trabalharam em cima, mostrando como que eles se desviam. Como que a fascinação, como que a pessoa fica iludida com ganhos, iludida com vaidade, iludida com essas coisas, ela se perde no meio do caminho. É muito legal essa passagem mostrando isso, né? Então... São falsos profetas, sim, porque começam a falar coisas. Só que não precisa ser médio para ser falso profeta, né? Basta a gente chegar em algum lugar que alguém está falando e está falando só besteira, que ele é um falso profeta. É, falso profeta. Exatamente. Vamos fazer um intervalo, Rui, porque tem um monte de pergunta aqui ainda para fazer para nós. Eu só queria contar um caso rapidamente, numa das coisas que me marcou profundamente, Naísa. Foi quando nós fomos para Bananal fazer uma visita. Ah. Olha, Jorge, foi uma coisa linda. Que nós, a moça chegou lá do Centro Espírita e falou, dá para vocês fazerem uma sessão espírita para a gente ver aqui, né? Aqui em Bananá? Eu falei, dá. Daí a Naísa recebeu uma entidade, era de uma sinhazinha. Uma sinhazinha. Uma sinhazinha. Daí teve... A outra menina, quem que era aquela mocinha? O Geni, eu acho que foi Geni. É, Geni. Era Geni? Geni. A Geni disse, nós Rui, posso dar passividade para uma... Aia, né? Que era não, aquela... era uma mocinha e um mocinho. E ele fazia versos para ela. Sim, né? Esse foi o outra comunicação. Mas a que foi a dona, a sinhazinha, que até a gente via que ela tinha um... Como é que chama aquela... Aquela roupa antiga, aquela... Fechadinha, assim, toda botadinha. Daí a Geni falou, seu Rui, aqui tem uma aia, que era uma menina que cuidava das filhas da mulher. Ela pode comunicar? Pode. Daí ficou a Naísa conversando com a aia, com a menina que cuidava de criança. As duas conversando, foi uma coisa muito que me marcou demais essa comunicação que nós tivemos lá em Bananal. Bananal. Porque você entra em Bananal, você enxerga uma outra cidade, né? Não é aquela mesma cidade ali. Parece que é a cidade do tempo antigo, com escravo, com carruagem, com aquela coisa toda muito linda, né? Muito linda. E nesse dia mesmo, teve uma senhorinha que estava apaixonada por um escravo. E ele, então, ele teve dois médios, fui eu e uma outra médio. Eu nunca fiz poesia na minha vida, nem sei como que faz poesia, eu sei como que faz, mas eu nunca fiz. Mas vinha aqueles versos de poesia, assim, que era a coisinha mais linda na minha mente, e eu falava para ela, e ela também falava, e ela também respondia em poesia, sabe? Assim, mas foi lindo também isso daí, foi no mesmo dia. Ô Rodrigo, vamos fazer um intervalo comercial? Aqui só falando aqui com o Antônia MKZ também está mandando paz aqui para todos nós. A Valéria, mais uma vez aqui do Rio, como é bom assistir ao vivo. A Deise Manzando, bom dia, lindezas. Obrigado pelas lindezas, viu, Deise? Acho que ela está falando só da Nailsa. A Maria Siqueira, bom dia para todos. A Célia Bila, bom dia. Hoje é com alegria a presença da nossa querida Nailsa. A Claudenice Teles, bom dia a todos. Muito bom o tema. Nem sempre acompanho no horário, mas visualizo depois. Esse tema é um aprendizado para o início do meu caminhar. Tenho aproveitado muitas dicas. Gratidão. O Rubem de Los Santos, lá do Uruguai, também está mandando aqui um abraço para todos nós. A Patrícia Reis, gratidão por fazer o curso de médico com a Nailsa. Maravilhosa e com imenso conhecimento sobre o assunto. Pronto. Vamos lá? A música que nós vamos colocar é Versos de Caminheiro, com Sérgio Santos. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Mediunidade na vida é serviço sem cansaço. Mas o médium que duvida não sai do primeiro passo. Ante os problemas do mundo, não perguntes que fazer. Ergue a enxada e cava fundo, cumprindo o próprio dever. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo, o que resta é vaidade. tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo. O que resta é vaidade, que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Conserva a mente ocupada, em tudo faz o melhor. Quem não se importa com nada, encontra sempre o pior. Não acredites, amigo, em vitória sem lutar. Se queres vencer na vida, é preciso trabalhar. Caridade, caridade, estrela de brilho infindo. O que resta é vaidade, que o tempo vai consumindo. Marinheiro, marinheiro, vigia teu coração. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. Vento forte traiçoeiro faz virar a embarcação. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Isso, nosso momento de Gigavale hoje é providência, a providência divina. Divina. Você já se deu conta que o não de Deus é a melhor resposta? Já percebeu quantas vezes você pediu alguma coisa ao Criador e não obteve êxito? De um modo geral, não apreciamos a resposta negativa. Porém, passado um tempo, concluímos que o que Ele nos enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas. A verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Lemos há algum tempo a história de uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresentou de forma diversa à solicitada. Por exemplo, a filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguira um papel para a peça de teatro de final do ano. Era o que ela mais queria, mais ansiava. Por alguns dias, permaneceu tristonha, até irromper portas adentro do lar, eufórica. Receberam um convite para um curso muito importante em outra cidade. Era necessário se apresentar imediatamente. Se ela fizesse parte do elenco da peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Em outro momento, o marido foi transferido para uma outra cidade. Veio o impasse. seguir a família também ou não. As crianças teriam problemas na escola. Ela, Betty, precisaria deixar o emprego. Como conciliar tudo? Acreditando que seria terrível viverem separados, oraram muito pedindo para que a transferência do marido não se concretizasse. Em vão. Oraram para que ela conseguisse um emprego para si e escola para os filhos na outra localidade. Também em vão. O marido passou a vir para casa só nos finais de semana. Então, quando ninguém esperava, uma reviravolta administrativa, uma tarefa que se findou antes do previsto, e eis, todos juntos sem mudança. O não de Deus para os seus pedidos fora mesmo providencial. Até quando o pai de Betty, já idoso, adoeceu, Deus não atendeu o que lhe foi pedido. Todos oravam para que se curasse das mazelas. Betty se lembrou de uma frase do marido: "Tenha fé na resposta de Deus, querida." Descobriu que estava orando incorretamente. Pediu então: "Meu Deus, sei o que desejo, mas pode não ser essa a melhor resposta para meu pai. Ele também é uma das tuas criaturas. Seja feita a tua vontade e não a minha." O pai morreu 2 semanas depois. Ela pensou nos anos de invalidez que o adorado pai teria de suportar se tivesse sobrevivido. Disse baixinho. Foi a resposta de Deus. Por tudo isso, no aniversário de casamento, ela entregou ao marido um cartão com os dizeres: "Você não é o marido que eu esperava." Colocou uns pontinhos para dar um ar de suspense e concluiu: "Mas com certeza, é o melhor que Deus escolheu para mim." Ele sorriu e entendeu. Analisar o que nos ocorre é importante. A resposta divina sempre chega, embora de um modo geral não exatamente como se quer. Assim, é o concurso que hoje não se consegue vencer, o imóvel cuja negociação não dá certo, até o casamento idealizado e que acaba no noivado. Tudo tem sua razão de ser, a razão que a divindade conhece e que devemos buscar entender. São 10:03, esse é o momento Gigavale. Nailza, aqui você poderia falar dessa mensagem, a providência divina. A providência divina, ela nos conduz. De repente, a gente está aqui na Terra e acha que tudo deve ser feito à nossa vontade, não à vontade do Pai. E o que aconteceu, né, nesse relato é que foi feita a vontade do Pai. E às vezes a gente acha que está sendo injustiçado, que Deus está esquecendo da gente, que no momento quando mais precisava, Deus não veio, Deus não ajudou, Deus não estava presente. Não, Deus está presente o tempo todo. Tem uma equipe de irmãos que cuidam de nós o tempo todo. Essa é a providência divina. Nunca ninguém aqui na Terra está sozinho, está desamparado, né? Mesmo nós médiuns, né, às vezes achamos, poxa, tanto trabalho, tantas pessoas que vêm com a sua faculdade natural, já vêm trabalhando, já vêm, né, exercendo as suas tarefas, não passam por tantas dificuldades, mas é uma conquista daquele espírito. Agora, nós temos que conquistar também esse bem-estar, essa sabedoria divina. E para o médium, gente, essa confiança, essa fé é primordial no nosso trabalho. Se eu não tenho fé, como que eu vou realizar uma tarefa? Como que eu vou auxiliar um irmão, se eu realmente não estou acreditando naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou sentindo, naquilo que eu estou pensando? Tem que ter fé e muito, muito, muito amor. O amor, ele tem que estar à frente de todas as nossas tarefas, tem que estar no nosso coração, tem que estar no nosso dia a dia. E realmente essa providência divina, ela é providencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar e para que a gente realmente confie que nada nos acontece por acaso. Nós somos filhos de Deus e Deus nos ampara, Deus nos protege, nos guia, nos ajuda. E às vezes algo que a gente queria que não realizou é porque não tinha que ser, tinha algo melhor nos esperando. Confie sempre. Vamos encerrando, Rodrigo? Encerrando, Jorge? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Vamos ver se a gente consegue fazer mais algumas perguntas aqui para a Nailza. Nailza, o Ed Moreno, nosso irmão Ed Moreno, ele é cantor, compositor, amigo nosso, né? Lá de São Paulo, está perguntando. Bom dia, Nailza. Pergunto-lhe. Sempre que estou nas minhas palestras musicais, às vezes sinto vontade de cantar a música de alguns artistas populares desencarnados. Exemplo, Antônio Marcos, Raul, Tim Maia, entre outros. Isso é mediunidade? É, a sua sensibilidade, captando, né, o pensamento desses irmãos. Olha, eu estou aqui, se quiser tocar minha música, uhum, né? Está aqui, vamos lá, vamos cantar. É mediunidade, isso é minha sensibilidade já prontinha para exercer sua tarefa. A Valéria também tinha colocado um depoimento aqui. Ela estava dizendo que desde criança e na adolescência que ela tinha visões, conversava com espíritos, mas a mãe, ela católica, acabou levando ela para um neurologista, né? Eles diziam que ela não tinha nada, até chegar num que começou a dar remédio para ela. Somente quando ela entrou no centro que começou a trabalhar a mediunidade ostensiva e teve certeza que não tinha problema neurológico. Ela está falando isso por causa do mesmo problema que você teve, né? Quando começou também. Um grande abraço para a Valéria. Vamos ver se a gente fala mais, pega mais algumas perguntas aqui. Quer ver? Eu tinha deixado separadinho aqui. Agora saiu meio fora aqui, será? Não está fora do ar aí, não, né? Não. Não está aparecendo a... Não, chat. Vamos ver. O chat sumiu do meu aqui. É só lembrando também a nossa enquete, né, de hoje. Você se considera médium? E a gente aqui já tem já uma porcentagem muito grande do sim, né? Está em 81%. O pessoal que se considera médium aí. Mas tá aberto, hein? Mas tá aberto, tá valendo. Ah, que bom. Lembrando também que estamos com os telefones abertos, né? Então ligue para nós aí no telefone 12-3921-3009 para falar aí com o Tião, tá ali fora, né? Então ligue aí para nós. O Carlinhos já voltou, vocês estão vendo o Carlinhos aí, ó. dá um oi aí, Carlinhos. Pessoal, puxa o microfone. Bom dia, pessoal. Só para avisar que a Sabesp não foi consertar meu vazamento lá. Pronto. Vamos tentar dar uma resumida aqui. O Dinho Costa, nosso irmão Dinho, lá de São Sebastião, que é do Framan também, né? O Dinho, grande amigo, está mandando um abraço à família vivenciana. A Meire Inese, bom dia a todos. Muito bom ver a nossa querida Nailza. Rosilma Ferreira, adoro ouvir sobre esse assunto. A Fernanda, um abraço para a prima Nailza, Fernanda Cassal. Obrigada. Né? Volto para você. A Elaine Silveira Trindade, bom dia, paz e luz a todos. Gustavo, olha só, o nosso centro tem acontecido o mesmo que ele está falando. Os espíritos de regiões do mundo espiritual inferior sendo retirados aos montes, como se estivesse apresentando a região. Antônio Varotto, entre tantas formas de manifestação dos espíritos, a psicografia tem resultado concreto, tanto que temos uma bibliografia imensa de trabalhos psicografados. Como validar as mensagens recebidas? Através do bom senso sempre, né, o Jorge que escreve. Eu ainda não desenvolvi essa faculdade. Mas, assim, eu acho que com o tempo tudo aparece. É uma questão da gente treinar. Mas é uma questão assim, de bom senso. Você tem que se ligar ao mentor, né, ao seu mentor, ao espírito que vai passar a orientação para você. E sempre com uma oração, nunca do nada assim chegar e já ficar, estou pronto. Não, não é bem por aí. Você tem que se proteger, tem que pedir proteção, né? Sempre. Quando você. Porque vem também, mesmo você pedindo proteção, às vezes aparecem assim, irmãos assim, falando coisas que não tem nada a ver. Aí deleta, não, não quero conversar com você. Você é que vai escolher quem você vai querer receber, quem você vai querer realmente aceitar para trabalhar junto. Então, isso é muito importante, né, o Jorge? O Jorge que escreve, ele pode até falar melhor do que eu, porque eu não tenho essa faculdade. Mas, assim, pelo que eu tenho visto dos alunos, eu tive aluno, assim, que eu quando eu vi que ele estava escrevendo, que estava bonitinho, eu falei assim, olha, dei todas essas orientações que eu estou passando para você, até mais coisas que eu vou falando, assim, no dia a dia. Aí eu falei para ela assim, olha, se você sentir que na entidade não tá falando coisa com coisa, ou fica muito persistente falando, porque espírito é bom, não vai ficar o tempo todo falando no seu ouvido, não, para você escrever. Só aqueles que são assim, que não têm ainda o controle necessário. Então, presta atenção. E ela começou a escrever em casa, fez tudo direitinho, fez as orações, fez tudo certinho, mas começou a aparecer um espírito assim, muito, muito radical, que queria que ela escrevesse de qualquer maneira e não ia embora de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela ficou apavorada. Falei, ó, então para, não escreve mais em casa, até você adquirir confiança, bastante segurança, que as coisas vão se acertar. E foi o que ela fez e tudo normalizou depois. Então, é tudo uma questão assim, de bom senso. Olha, isso não me serve, isso daí eu não estou achando que está certo, não. Isso daí eu não acho que seja alguma orientação espiritual, não. Então, você, com o conhecimento que você tem, por isso o estudo é muito importante. Aí você vai discernindo o que deve e o que não deve ser lido, o que você deve e não deve ser visto ali no momento. Só para acrescentar, no caso da psicografia, de bibliografias, né, de fazer livros, de fazer todas essas coisas, ela é um pouco diferente da psicografia consoladora, né? Essa psicografia de livros, de mensagens, como que a gente atesta? Atesta baseado nas obras da codificação e nas obras auxiliares que são de respeito, né? Então, se o que está sendo escrito ali está fora disso, a gente não pode validar. Então, a gente sempre tem que validar uma obra baseado na principal, que é a base, que é a codificação. Então, se dentro de algum livro estão colocando coisas esdrúxulas, totalmente fora do que é a codificação, ou os livros auxiliares, principalmente os de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, olha, não dá para acreditar. Agora, se tiver dentro dessas, o contexto ali tiver dentro do que eles falaram, aí dá para validar. Quanto à consoladora, ela é um pouco diferente. A consoladora, o espírito que está passando a mensagem não é meu parente, é parente de outra pessoa. A outra pessoa que tem que sentir se é ou se não é. Então, é muito mais o aspecto, o que tocou o nosso coração. Então, às vezes, eu estou acostumado com cartas consoladoras, a Fernanda aqui agora entrou aqui dando um alô para Nailza, eu sempre estou acompanhando a Fernanda e vejo as cartas. Eu fico olhando as cartas normalmente, mas quem está recebendo é outra pessoa. A gente olha se aquela carta tocou a pessoa. Agora, a carta que toca a pessoa não é falar o número da identidade, não é mostrar a chapa do pulmão, nem a cor do carro que a pessoa tinha. Isso não é detalhe. Esses detalhes estão na internet, qualquer um acha, né? A pessoa, onde é que ela viveu, onde é que ela deixou de viver, não. É aquilo que toca entre ela e quem está recebendo a carta, que só ela sabe. Coisas que, às vezes, nem o médium não tem ideia nenhuma daquela palavra que ele colocou ali, e a pessoa chega depois e atesta, fala, realmente é meu parente, porque isso aqui era só eu e ele que nos tratávamos assim, que sabia assim, esse acontecimento só foi nós, que para outras pessoas que estão ouvindo, nem não tem importância nenhuma, mas para quem está recebendo tem muita importância. É desse jeito que a gente consegue atestar. Muitas vezes pela assinatura também, né? Assinatura que você pode levar em qualquer cartório, que chega lá o cartório autentica, achando que é do que desencarnou mesmo. Então são esses jeitos para autenticar alguma coisa. A Érica Leandro, vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa. A Érica Leandro está dando um bom dia, paz e harmonia. A Elaine Silveira também, assunto muito esclarecedor. João Paulo Gonçalves, a psicografia intuitiva é uma mediunidade ostensiva? É, né? Ela não deixa de ser uma mediunidade. É ostensiva porque já é uma conquista daquele espírito. Ele já adquiriu, olha que coisa linda. Uhum. Além da mediunidade ostensiva, ele já conseguiu desenvolver a sua intuição. É. Porque a gente tem que ver muito o médio ostensivo. Quem que é médio ostensivo? Aquele que é médio sempre, né? Uhum. Ele já veio com essa tarefa de desenvolver isso, né? Uhum. Então você fala, eu sou médio ostensivo? Sou. A Nayus é médio ostensivo? É. Só que também tem os momentos. Eles não ficam perturbando a gente a vida toda, uhum, né? Uhum. Ele tem as horas certas. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um livro, eu fico envolvido 3-4 meses com aquilo ali, na minha cabeça, com aquelas coisas na minha cabeça, com a espiritualidade próxima, passando informações, passando tudo. Quando acaba aquilo ali, eu fico sossegado, tranquilo. Aí quando a gente vai lá para o centro, que está trabalhando na câmara de desobsessão, ou num trabalho mediúnico, a mediunidade está ali também, a gente usa aquela mediunidade para ajudar. Então, isso é médio ostensivo, não quer dizer que a pessoa está perturbada a vida toda, não, né? Não. Então, não. O intuitivo também é ostensivo. Aquilo que a gente falou no começo, que a Nayusa, por exemplo, ela consegue ver o pensamento das pessoas, né? Por exemplo, estava tudo certo, quando o Carlinho chegou, ela já ficou diferente, né? Ela começou a ver os pensamentos diferentes. Chegaram aqui melhor, né? Melhor do que o que estava, né? Melhorou do que o que estava, né? A gente vê assim, certas características das pessoas, personalidade, por exemplo, tudo. Então, isso é mediunidade ostensiva também, que é intuitiva, né? Ô, Nayusa, o que você pode me dizer de centro espírita que só age de acordo com o que a espiritualidade manda? Olha, eu acho que é sempre a gente tem que saber o que a gente precisa fazer sempre com o conhecimento. Como o Jorge falou, das obras básicas, né, está evangelizado. Então, eu tenho que ver se esse centro, se realmente ele está cumprindo com as normas, por exemplo, da entidade que ele pertence, não é? Se a entidade que ele pertence, ela quer que seja dessa forma. Tem uma série de coisas. Sim. Eu não acho que isso seja correto. Porque nós temos a parte humana também, né? Então, porque a própria doutrina ensina que a parte espiritual é dos espíritos, a parte material é dos humanos. Porque, veja, nós temos que ter o local para ter o espírito, nós temos que cuidar desse local, nós temos que ter o pessoal que vai trabalhar, que tem os horários do trabalho, receber todos os assistidos. Quer dizer, essa é a parte material do centro. Então, eu não tenho só que me direcionar com a espiritualidade, mas eu não posso deixar de ouvir a espiritualidade nas orientações. Dúvida. Isso é muito importante. É, porque às vezes a gente acha que está fazendo as coisas certas, acha, entre aspas, né? E a gente não está. É, porque então, isso é importante. Mas não é tudo, porque nós temos os dois lados. É, porque tem muitas casas que falam, o espírito mentor trouxe essa mensagem para a gente cumprir. O espírito mentor trouxe isso. Quer dizer, com o nosso trabalho, nós aceitamos muito isso. E nós achamos que é muito mais importante você ler, estudar e não ficar dependendo de espírito para vir trazer para a gente o que nós devemos fazer ou não. Exato, mas veja bem, nenhum espírito vai chegar, nenhum espírito de luz ele vai chegar e vai falar assim, olha, o seu centro está assim porque você precisa fazer isso, Não, de jeito nenhum. Não. Ele vai vir com os ensinamentos do Evangelho. Ele vai vir orientando através do Evangelho. Então, essas orientações, sim. Sabe? Agora, se vem algum espírito falando que você precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer isso daí está errado. Isso daí não é algum espírito que está perturbando. Uhum. Então, não é um espírito que realmente está conduzindo, está querendo ajudar. É porque uma vez estava num centro espírita, veio uns espíritos lá meio bravos. A dirigente falou, isso aqui é porque a gente reza pouco Pai Nosso. Quer dizer, eu não estou vendo uma coisa com outra. Eu acho que está faltando é orientação para os médios, para eles não ficarem presos a entidades menos esclarecidas. Né? Eu queria só perguntar para a Nayusa, que eu tenho ouvido frequentadores de algumas casas espíritas, que eu não vou declinar nome para não ficar chato, mas dizer que um mentor da casa manda fazer o trabalho corriqueiro, quem manda é o mentor da casa. Então, tem um mentor que comanda o trabalho de uma casa espírita. Eu, como você está dizendo, eu julgo também que é incorreto, porque o mentor orienta, mas não impõe. E eu tenho visto casas espíritas que são quem manda é o mentor da casa. Olha, eu não vi, por exemplo, lá no Ismael, que eu trabalho tantos anos lá, o mentor é um frei, né, que cuida da casinha lá, da nossa casinha. É, eu nunca vi ele chegar e dar, falar assim, olha, você tem que fazer tal trabalho assim, você tem que fazer tal trabalho assim, porque nós já temos a orientação. É, já foi enviada pela espiritualidade toda a orientação que o Edgar Armand deixou escrito para todo mundo para poder seguir. Agora é seguir, né? É só a gente ter o bom senso de seguir aquelas orientações, ter a disciplina. Seria nem bom senso, é a disciplina, porque eu faço parte de um movimento, eu tenho que seguir as normas daquele movimento. Isso é em qualquer lugar. Você trabalha numa firma, você tem que seguir as normas daquela firma. Então, é assim que funciona. É a mesma coisa dentro de uma casa espírita. É. Ele nunca chegou falando que precisa isso, precisa aquilo, sabe? Você vai fazer tal passe assim, fazer tal passe. Não, nunca. Espírito cuida do lado espiritual, encarnado cuida do lado material. Sim. Né? O que acontece? Na casa do Chico Xavier é o maior exemplo de todos que a gente pode imaginar. Lá está escrito bem em letras garrafais na parede: Casa do Evangelho no Lar pertencente a Francisco Canto Xavier. Tipo assim, quem manda aqui sou eu. Né? Uhum. Aí a primeira vez que eu vi, eu falei: meu Deus, por que isso aí, né? Ele colocou isso aqui. E a gente começa a ver a vaidade do ser humano no sentido assim: se você abrir para os médiuns começar a dizer o que, que a espiritualidade está falando para mandar, quem está dizendo é o médium, não é. Se deixar certo medo, ele fala: o espírito mentor mandou mandar não sei quem embora da casa. Se deixar, ele fala isso. O médium é que está falando, não é mentor nenhum que está falando. Né? Ah, o mentor disse que tem que rezar 50 Pai Nosso antes de começar. Só pode começar depois que o mentor dá a mensagem. Tudo isso é invenção de médium, não é invenção de mentor, não. O mentor está lá trabalhando, fazendo a parte dele todinha. Só pegar as obras de André Luiz e Chico Xavier que a gente vai ver certinho a atuação do mentor do lado espiritual. Ele nunca interfere em trabalho físico. É, e outra coisa, espírito superior não tem tempo de ficar dando orientação, falando isso, falando aquilo, falando coisinhas tem que fazer assim. Isso, tem que fazer aquilo. Não, ele chega quando precisa, porque também não é todo dia, toda semana, não. Quando há necessidade, é algo bem. É sutil, não é assim aquelas coisas assim, toda semana está passando orientação, não é bem por aí, não. Vamos para o aniversariante? Não, só a Claudenice, ela está perguntando: Nailson, você tem a data para uma próxima turma do curso de paramédios ministrado por você? Qual a casa que você trabalha? Então, eu trabalho no Anjo Ismael, mas ultimamente eu estou envelhecendo. Antigamente eu tinha escola de aprendizes, curso de médios, e fisicamente eu estava mais firme, mais forte. Agora, ultimamente, eu não estou andando muito direito mais, eu tenho um pouco de dificuldade. Está ouvindo direito também? Não estou ouvindo direito também, nossa, não tá, mas olha. Mas eu ainda trabalho. Eu estou agora, vai começar dia 2 de agosto, uma nova turma de escola de aprendiz no Anjo Ismael à tarde, às 15 horas. Essa turma eu vou dirigir junto com a Nicole, com a Célia. E é uma turma aí que eu estou abraçando e estou muito feliz por isso. Depois do curso de médios, se der, vamos ver, tudo é o futuro. Não sei como que eu vou estar daqui a alguns anos, né? Então vamos, conforme vai dando, afastar eu não vou. Eu vou dirigir novamente outra turma, porque eu amo dirigir curso de médios. Não, só para dizer que o curso de médio, a condição para fazer o curso de médio é começar no curso de aprendiz. Só com o curso, é pré-requisito. Você está no curso de aprendiz ali há um ano, né? No curso é um de ano, é. Um ano no curso ano, de aprendiz, aí começa ali dentro daquela mesma turma, geralmente abre o curso de médio no e continua ano. Fazendo. E se a Nailsa vai dar o curso de aprendiz, provavelmente quem vai dar o curso de médio vai ser ela mesma. Então, no Anjo Ismael, como é que é o nome da rua do Anjo Ismael mesmo? Scorpius. Rua Scorpius, 1610, no Jardim Satélite. Rua Scorpius, 1610, Jardim Satélite. Então, em julho, que começa? É agosto. Agosto, 12 de agosto, 2 de agosto, quinta-feira à tarde, 3h30 da tarde. Não, é legal. Quarta-feira. Quarta-feira? É uma quarta-feira. A gente vê também, né, Nailsa, que esse curso de médio é bom para todos os trabalhadores da casa, Porque aqueles que não tiver mediunidade, não der passividade, a gente brinca dizendo aquele médium que é tijolo, né? Aquele que não sente nada, não vê nada, não percebe nada, é esse que nós mais precisamos, porque é ele que vai dar sustentação para os trabalhos mediúnicos. Então é bom que todos façam para saber o que está falando, para não sair para a rua aí falando um monte de coisas é o tijolo, que não é verdade. É o tijolo, né? Que vai concretizar o Santo Espírito, é isso. Vamos dar mais um. Não, deixa eu falar aqui. Deixa eu falar aqui. É, o Carlos, lá do Recanto da Prece, Oris Barçanufo, né, que retransmite, passou pra gente aqui uma pergunta de uma ouvinte que, lá do lado do Facebook, do YouTube deles. A Dinalva Nardes mandou aqui uma pergunta, né, para você, Neilza. Como os pretos velhos são vistos pelo Espiritismo? Existe na literatura espírita algum livro que trata sobre essas entidades? Obrigado. É, tem Umbanda, né? Até legal falar um pouco da mediunidade. A diferença entre a mediunidade de espírita e Umbanda, né? Eu amo os pretos velhos dentro do nosso trabalho. Nossa, eles são assim de uma luz, né? Eu gosto quando eles chegam. Você sabe que eu tive a maior lição. É, mas eu amo, sabe, assim, porque realmente eles passam muita sabedoria, nos ajudam muito. Quando a gente está precisando, eles estão ali e nunca nos desampara. Eles são uns amores, eu gosto muito. Vou passar uma mensagem para essa moça que está perguntando lá com o Carlos. Uma vez nós estávamos fazendo um trabalho que não era... Não podia ter preto velho. É. Era num dia 13 de maio, onde eu falei, olha, hoje nós vamos parar e vamos deixar os pretos velhos se manifestar. Aí veio o preto velho lá dizendo, vocês viram como vocês são hipócritas? Vocês espíritas são fingidos? Eu falei, mas por quê, meu amigo? Se vier um espírito aqui falando em francês, nossa, que maravilha, falando francês. Se vier um inglês falando aqui, que maravilha. Se vier um alemão, nossa, alemão, um italiano. Vem um preto velho, não, esse não pode. Você se esquece que esses que vieram aqui, o francês, italiano, vieram de livre e espontânea vontade para o Brasil. Eu não. Eu fui pego na barra, fui colocado num navio e fui trazido aqui para o Brasil. Eu também sou estrangeiro. Eu também mereço dar passividade e falar com vocês, porque eu falo dentro daquilo que eu conheço, com a simplicidade daquilo que eu vivi, da terra, do chão, da enxada. Não posso falar. E, então, a partir daquele momento, nós nunca deixamos de deixar falar uma preta, quer dizer, esse negócio de preta velha, não pode ser preta nova, preta, não deixamos de dar condições para que eles venham se comunicar conosco. O senhor sabe, né, seu Rui, eu não sabia, quando eu comecei a dirigir cursos de médios, e mesmo quando eu comecei a trabalhar, porque, como eu falei, o meu curso foi muito rápido, então não teve muitas orientações. Eu não sabia que dentro da Casa Espírita, da Aliança, não podia receber pretos velhos e nem pretas velhas. E eu deixava correr solto, tá? Daí chegava o preto velho e falava assim, vocês me dão licença? Eu falei, sim. Daí eu fiquei assim, mas por que ele está perguntando se nós damos licença? Eu fiquei assim, mas eu não sabia por quê. De verdade, eu não sabia. Até um dia que alguém falou, né, que não podia dar passividade. Eu falei, mas como que não pode dar passividade? Eles são assim, trazem tanta mensagem bonita, tanta vida sofrida, mas eles trazem palavras de sabedoria. Que é isso? Fiquei assim, muito chateada. Falei, ah, mas não vou mudar o jeito de trabalhar. Eu não sei eles chegarem aqui com tanta humildade, eu falar para eles que eles não vão poder participar. Imagina que eu vou fazer isso. E eles me ajudam, seu Rui. Me ajudam, às vezes, tem situação difícil. Teve uma vez que nós estávamos no curso de médios e o pessoal estava em vigilante dentro da corrente e estava tendo um incêndio no lugar onde eles estavam. Começou a encher a sala de fumaça. Aí o preto velho veio, né? E ele dava risada, né? Tá vendo? Vocês estão em vigilante, olha aí o que aconteceu. É. E daí eles ajudaram a tirar. A fumaça chegou dentro da nossa sala, entendeu? Não veio só cheiro, não, estava a fumaça lá. Então, eles me ajudam muito, sabe? Sim. Então, situações assim que eles estão sempre ali por perto. Tá. E eu respeito muito. Só que a gente tem que entender que não é por causa disso que nós vamos deixar à vontade. Não, não. Nós temos, porque tem também preto é velho espírito. Mandingueiro, né? É tudo espírito. Aí, a gente tem que ver que tudo é espírito. Então. Né? Tudo é espírito. Então, tudo é espírito. A gente tem que saber selecionar espírito, não é por causa da cor nem da condição social. Espírito é espírito, seja branco, seja negro, seja de qualquer cor. Isso é que tem que ser visto. Por exemplo, no meu trabalho de psicógrafo, de médio de psicografia, tem um dirigente. O dirigente é o Pai Joaquim, com muito auxílio de Mãe Maria. Os dois são pretos velhos. Então, toda obra que eu escrevo é orientada por esses dois espíritos, praticamente, principalmente o Pai Joaquim. Então, para mim é tudo espírito, não tem. Ele que é mentor do trabalho. E o Pai Joaquim, aqui em São José dos Campos, é mentor da maioria das casas que tem cura. A maioria das casas que tem cura em São José dos Campos, o Pai Joaquim é mentor. Muita gente nem sabe, mas que é querendo ou não querendo, achando bom ou não achando bom, ele que é. Ele tá, então, a doutrina espírita não discrimina preto velho. E se alguém está discriminando em algum lugar, está fazendo errado. Não, mas agora não existe mais isso. Jorge, eu fiquei sabendo que não existe. Agora, também não é deixar que ele tome conta do trabalho. Não, o trabalho é assim, Rui. Tudo ele se você não pode querer fazer no centro espírita uma tenda de Umbanda. Sim. E nem na tenda de Umbanda fazer um centro espírita. Sim. Então, cada um está no seu lugar. Se o preto velho é dirigente daquela... Se ele está trabalhando naquela casa espírita, ele está trabalhando como o trabalho que se desenrola normalmente dentro da casa espírita. Ele não vai trazer a Umbanda para ali. Sim. E quando ele está na Umbanda, ele não vai levar espiritismo para... Ou a doutrina espírita para lá. Isso que é o normal. E acabou. Não tem problema nenhum. E o que é interessante é que você sair do trabalho tranquilo, sem nenhum envolvimento. Isso que é o ideal de todo qualquer trabalho mediúnico, né? Exatamente. Só para terminar aqui, para a gente não dar mais para fazer pergunta, né? A Fabiana Krause entrou. Gustavo, sou apaixonado por esse programa. Em meio a tanta loucura que tenho visto na internet a respeito do espiritismo, Vivência é um oásis no deserto. Obrigado, viu, Gustavo? Claudinha Ribeiro, tá um programa maravilhoso. Andréia Bassi, o Jorge Magalhães também. Primeira vez que assisti o programa, excelente. Valdeci Braulio, a Claudinha Ribeiro, mais uma vez. Todos aqui, desculpa a gente não ficar colocando os comentários de vocês. A Patrícia Gutmann, né? A Vera Lúcia Batalha, a Vilma Torres, a Rosilma, a Dodora Caalbi, que é lá minha prima, lá de Juazeiro da Bahia, né? A Marta Mara, a Vera Lúcia, que nós já falamos aqui, Felipe, a Célia Pinto, Roberto Camura. Se eu esqueci de alguém, vocês me desculpem aqui, o Ricardo Carmona, porque já estamos passando muito tempo da hora. Parabéns pra você, você merece. Com oferecimento aí de WS Festas e Embalagens, né? Então a gente tem aí os aniversariantes da semana. Lá na Fraternidade Paulo de Tarso, no dia 11 de 6, que é hoje, é Sheila Alvarenga. E no dia 16, a Caleri Pedroso. São os dois aniversariantes dessa semana. Dia 12, quem faz aniversário é o João Batista, lá da AME, né? O João Batista, o Batista. Dia 13, quem faz aniversário é meu filho, Jorge Augusto Filho. Faz aniversário. Dia 15 é o Hélio Ribeiro, nosso amigo Hélio, lá de Jacareí, né? Dia 17 é a doutora Daniela, que vai lá na AME também. Semana que vem que é? É domingo. Semana que vem é domingo, né? É domingo. 18. 18. Domingo, o domingo faz aniversário. No domingo? É. O domingo faz domingo, aniversário no domingo. Domingo faz aniversário. É meu pai. E a gente fala de novo. A gente fala de novo semana que vem. Tudo de bom para todos. Ele disse que vai fechar, a rua e vai convidar só os amigos. Ele já mandou um toque para mim lá. Não, não mandou? Então se toca. Então vamos lá para a hora da dica. Hoje a gente não falou que ia pro sorteio, né? Então assim, quando a gente toca essa música, né, Ilza? A gente pede para você dar uma dica pra gente de um livro, uma série, um filme, o que você quiser, dá uma dica para os nossos ouvintes, ou um livro sobre mediunidade que queira recomendar para os nossos ouvintes lerem. Bem, eu li uns livros agora, até são dois livros, né? Da Sandra Carneiro, até estava comentando com o Jorge hoje, dois livros maravilhosos. E primeiro é Os Exilados por Amor, né? E o segundo, me fugiu o nome agora. É um livro bem grosso, mas é um livro espetacular, espetacular. E agora tem um outro que é dela mesmo, isso eu não li ainda. Sandra Carneiro, né? Sandra Carneiro. Da Sandra Carneiro. É, Conexão Galileia, esse eu vou ler, tá? Não li ainda. Exilados por Amor, é isso? É, Exilados por Amor. Legal. Os Exilados de Capela. E o outro nome, esqueci o nome do outro, não sei. É, a idade faz essas coisas. Bacana, gente. Legal. E é da Sandra Carneiro. Sandra Carneiro, Sandra Carneiro. É. Tem Todas as Flores que eu ganhei. Ela tem Jornada dos Anjos. A Jornada dos Jornada Anjos. Jornada dos Anjos, é muito famoso esse livro. Jornada dela. Dos Anjos. É. Tá? Bacana. Esse é o segundo. Põe. Tá? Ah, legal, bacana. Tá, esse legal, daí, eu vou colocar o link aqui pro pessoal, acessar. Colocando aqui também já deixei aqui no nosso YouTube, tá? Tá, e o Conexão Galileia também, eu não li, mas eu acho que promete. Deve ser e Jornada dos Anjos a Jesus, também. Né, da Conexão Galileia. Muito bom. Bacana. Bem, domingo, Jorge, nós teremos aqui a psicóloga Edilene Novaes, junto com o vereador Fernando Petit, falando de um assunto muito importante que está, inclusive, em moda e é atual, e é necessário a gente conversar sobre autista. Cada 34 crianças que nascem, um é autista. Então nós precisamos tomar um cuidado. E eu fui conhecer o Gaia, coisa linda, as instalações do Gaia, lá na Urba Nova, muito bonito, e vai começar a funcionar em dezembro. Então nós precisamos lidar muito com o autista, porque são poucas as pessoas que realmente sabem o que é ter um filho autista. E aproveitando aqui para mostrar aí a arte do dia, o emblema do dia, que foi criado aqui pela Inteligência Artificial. Hoje ficou muito legal, né? Nossa, por sinal. Lindo. Acho que a inteligência artificial está ficando melhor em cada dia. E aí a gente jogou aqui o tema, né? E aí ela criou sozinha aí a imagem, a emblema do dia, com base na sobre mediunidade, né? Ficou Nossa, bacana, né? Ficou ali, maravilhoso. Ó. Ficou legal, né? Nossa, lindo. Então a gente já deixou aí para o pessoal, para o pessoal acessar aí via NFT. Daqui 10 anos, talvez, ó. Só vai entender o que que é. É que nem podcast, né? A gente já tinha um podcast em 2013, a gente lançou o podcast. Aqui só hoje, só atualmente que o pessoal tá falando, tá entendendo o que é podcast, né? Mas aí a gente deixa aqui pro pessoal acessar, tá bom? Já deixo aqui meus agradecimentos também pela participação de todos vocês. A gente comenta aqui a enquete, deixo aqui pro Thiago comentar a enquete aqui para vocês, o resultado dela. E até o próximo programa às 8 horas. Deixa eu só aparecer o Thiago aí. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui no programa hoje. Eu quero comentar aqui a enquete, né? Você se considera médium? 80% considera sim. 101 votos. Foram 101 votos e apenas 20% não, né? Então, isso serviu para a gente conhecer um pouco mais o nosso público, né? E foi uma pergunta realmente muito interessante. Eu quero deixar aqui um forte abraço a todos que assistiram a gente, que ouviram a gente, né? Ao Rodrigo aqui pelo treinamento. Obrigado, Rodrigo. Botou na fogueira, mas é assim que é bom, né? E a todos aqui da mesa, um forte abraço a todos e ótimo domingo. Nós vamos, então, encerrando o nosso programa hoje, agradecendo a presença de todos. Depois a gente passa para a Nayusa fazer aqui o encerramento e a prece para a gente, por favor, Nayusa. Só aqui com a mensagem do nosso livro, Minutos de Reflexão. Os momentos são chegados da grande transformação. Escute a voz que te chama com toda a tua atenção. A boa nova do Cristo é o padrão de moral. É o caminho, é a luz que nos protege do mal. tudo de bom. Até o próximo domingo. Carlinho. Né, Carlinho. Obrigado, Maís. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tiago Baroto. Obrigado, família vivenciana. Infelizmente, chegamos atrasados hoje, mas estamos sempre a postos e dispostos para o que se faz necessário em todos os trabalhos abençoados e espirituais. Agradecemos a família vivenciana pela companhia. Desejamos um ótimo domingo em família, com o seu frango com macarrão ou o seu cardápio preferido, mas sem jamais esquecer que Jesus, o presente que nós temos todos os dias de nossa vida, no domingo, em especial, quando a família se reúne, ele está no meio de nós. Deus abençoe a todos e muito obrigado. Nailza? Os microfones tá aí para você fazer sua consideração final e também fazer uma pequena prece de encerramento dos nossos trabalhos no dia de hoje, nosso programa no dia de hoje. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, presente nesse dia, para poder falar de algo tão importante na vida de todas as pessoas. A maioria das pessoas não sabem o que é mediunidade, não sabem como desenvolvê-la, não sabem como educar tudo isso que estão trazendo, esse tesouro divino que estão trazendo dentro de seus corações, para poder estar distribuindo a tantas e tantas pessoas que também precisam de uma palavra, de um carinho, de um alento. É uma oportunidade quando chega, quando a nossa faculdade ela começa a despertar, com tantas dificuldades, hoje já não tantas, porque hoje tem muitos centros, tem mais conhecimento, mais livros, tem tantos meios de comunicação, que as pessoas podem ser esclarecidas. Antigamente se sofria muito mais, muitos iam para até hospitais psiquiátricos. Mas veja a importância dessa ferramenta linda que Deus nos ofertou para que nós pudéssemos servir a Jesus, servir todo o nosso próximo, servir o nosso irmão, servir todo aquele que está sofrendo, todo aquele que está precisando de uma palavra amiga, ou de um ouvido para ouvi-lo, de um coração para acalentá-lo, de um carinho, de um gesto, às vezes um sorriso, um olhar mais profundo, porque chega tão carente, às vezes, dentro das nossas casas espíritas, buscando algo que eles nem sabem o que é. Muitos chegam com muito medo, têm medo até de passar na calçada dos centros espíritas, quanto menos entrar. Então, quando entra, é com muito, até desespero, chega até a ter desespero por ter entrado dentro da casa. Mas são acolhidos com amor, são acolhidos com carinho. E esse acolhimento é tão sincero, é um acolhimento tão gostoso, tão cheio de amor, que eles já vão se curando, já vão começando a se sentir melhor. Quando eles chegam e sentam no salão lá embaixo para poder, ou nas casas que frequentam, eles já estão sendo tratados, tem uma equipe que os espera lá para começar a cuidar de cada um que foi buscar o seu alento, buscar ajuda, buscar esse amparo tão necessário. Ah, meus irmãos, a faculdade mediúnica não é uma doença, como muitos pensam que é. Tem muitos que chegam e falam assim: como que eu faço para tirar isso de mim? Não tenho o que fazer, meus queridos. É de você, é para você trabalhar, para você aprender. Cada trabalho que você participa, cada trabalho que você está ali atuando, você está vendo situações, você está vendo coisas tão importantes para a sua evolução, para você repensar a sua vida, repensar tudo que você está fazendo no seu dia a dia. Será que eu estou agindo corretamente? Será que é isso mesmo que Deus quer de mim? Será que eu estou no caminho certo? Será que as minhas escolhas estão sendo escolhas boas para a minha caminhada? sempre, sempre estar atento a tudo à sua volta, não deixar jamais que essa faculdade ela venha te trazer algum prejuízo se você não buscar o conhecimento dela. Busque, na religião que você tiver, você busque encontrar aquilo que você precisa para aprimorar a sua evolução, o seu conhecimento. A doutrina espírita, eu posso te orientar, mas dentro das outras religiões, cada uma vai ter o seu caminho. Mas não deixe de buscar. É a sua vida, é a sua evolução. É por isso que você está com todas essas faculdades aí, tremulando dentro de você, querendo sair, querendo trabalhar, querendo fazer alguma coisa pelo outro. Portanto, meus queridos, busquem, estudem. Estudem as obras básicas da nossa doutrina. Leiam os bons livros. Tem livros maravilhosos dentro da nossa doutrina. Leiam, meditem. Porque isso daí vai realmente levar ao conhecimento que cada médium precisa para o seu desenvolvimento. Um abraço fraterno a cada um que na manhã de hoje esteve presente nos ouvindo. E aonde estiver chegando essa mensagem desse dia de hoje, que ela possa chegar com os corações abertos, com os corações realmente querendo aprender. E que nós somos seres que já estamos assim, não estamos mais evoluídos que ninguém não, porque somos médiuns, médiuns ostensivos. Médiuns ostensivos são médiuns devedores. Estamos aqui para poder pagar dívidas, para acertar a nossa caminhada, para poder dar um saltinho mais nessa nossa evolução. Meus amados, fiquem com Deus. E que Jesus esteja cuidando de cada um, ajudando cada um na sua jornada, na sua caminhada, na sua semana, nos seus dias, sempre, sempre, sempre. Um abraço a todos. Que assim seja. Nós é que agradecemos a mensagem da irmã agora. E para falar para a Nayusa também, que o Cássio falou que o seu marido, né, o Zé, está lá assistindo o programa e mandou um beijo. Ah, obrigado, que bonitinho, Zé. Ah, que fofinho. Vamos encerrando, então? Meu abraço. Instrumento de Deus, fosse exemplo de amor. Força amiga que ergueu corações mergulhados na dor. Ocupou suas mãos dia e noite em nobre missão. Trazer mensagens do além de caridade e perdão. Ensinou que embora não possamos no tempo voltar, que hoje é sempre o momento ideal para se recomeçar. Pelas pedras, espinhos em busca de luz, e da paz que só gozam aqueles que servem a Jesus. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Ah.